Deixa eu pegar. Obrigado. Andou com um cafezinho, alguém tá servido? Não. Só espero não derrubar o café. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Boa Joia. noite, pastor. Boa Boa noite, noite, boa pessoal. noite. Deixa eu arrumar minha cadeira. Eu acho que eu escrevi muito pequenininho lá atrás, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Eu acho que dá pra ler lá atrás, sim. Deixa eu ver, um pouco tá tremendo a minha câmera. Ok. Espera mais um pouquinho. Tem gente entrando ainda. Ah, tô no café também, mas. Márcio Silva, seu esposo? Gente, Floripa não está tão frio assim quanto parece, tá? Eu é que estou mesmo meio que encasacado aqui hoje. Na verdade, está uma temperatura agradável. Tão agradável que eu pude botar um moletom. Ficou mais agradável ainda. Mas parece que lá fora tem um vento gelado, um vento sul geladinho. Eu não saí para ver, mas parece que está. Um pouquinho. O que eu fiz aqui? Ué, minha TV ficou maluca. O monitor enlouqueceu. Ah, agora voltou minha tela normal. Estamos em quanto já? 15. Vamos começar. Vamos fazer uma oração. Vamos lá. Graça e paz. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a unção dele novamente, que precisamos todos os dias, né? Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa aula. Hoje é a quarta aula, Senhor. Te agradecemos pelas anteriores, te agradecemos pela tua bondade, misericórdia para conosco. Mais uma vez eu te peço, Senhor, alcança cada família, cada pessoa, Senhor, que está conectada. Te agradecemos pela tecnologia para podermos assistir essa aula. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos proporcionado, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcança cada dia, como diz o teu salmo. Abençoa a vida de cada um de nós, Senhor. Abençoa cada família. Que o Espírito Santo, Senhor, possa abrir nossas mentes, nossos corações. Ajuda-nos, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Também que possamos ter uma aula tranquila, que não haja nenhum tipo de problema, compreensão, nada do tipo. Eu posso ser teu instrumento, Senhor, para falar aquilo que tu queres seja passado ao teu povo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa deficiência. Com o teu espírito, com a tua graça, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, Senhor. E abençoa também o alimento das pessoas que estão comendo agora, que eu vi que tem gente comendo. Senhor, abençoa o alimento de cada um, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Ai, ai, ai. Deixa eu botar para gravar aqui, antes da gente começar, antes de eu perguntar, só um pouquinho. Calma, deixa eu só preparar. Ok, gravando. Muito bem. Antes de mais nada, deixa eu perguntar se alguém tem dúvidas referente ao que nós discutimos na aula passada. Eu sei que eu deixei uma coisa em aberto, mas eu vou fechar hoje. O som está baixo? Tem mais alguém achando o som baixo? Senão começa a gritar aqui. Deixa eu ver se eu aumento o ganho então. De repente, deixa eu aumentar o ganho. Alguém dá um feedback aí? Ó, vou aumentar um pouco mais o ganho. Mas acho que talvez possa estourar aí. Tá bom, Aumenta. professor. Tá bom? Tá bem legal. Então Tá tá. bom, Pode tá ser o bom. PC. É, então pode ser o PC do. Quem que comentou? Do Álvaro. Dá uma checada, Álvaro, se não é o teu PC então. Na verdade, não mexi nas configurações de som da última vez. Apesar que agora eu aumentei um pouco o ganho, né? Então pode ser que isso possa causar algum tipo de som forte a mais aí. Ana Paula da Unigrace Norte não está conseguindo entrar. A secretária, eu sei que não está aí hoje, que ela vai atrasar um pouquinho. Ah, beleza, Álvaro, que bom. Deixa eu avisar aqui a Ana Paula, que aparentemente está tudo normal. Deixa eu voltar então. Enquanto isso, alguém? Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá, pessoal. Ninguém tem dúvida? Ou eu sou um professor muito bom, o que eu duvido muito, ou realmente vocês não estão entendendo nada. E eu estou quase que indo para a segunda hipótese, com certeza. Eu vou na primeira. Muito obrigado, mas eu acho que eu não estou tão Pastor? bom assim. Oi. Aqui é a Ivana, pastor. Oi, Ivana. Tudo bem? Tudo bem? Eu Prazer tenho uma falar com você. dúvida, Bom, igualmente. diga. Eu estou com vergonha de fazer essa pergunta, mas Não, a eu gente sou não obrigada pode ter vergonha de nenhuma. a Pode tirar perguntar. essa dúvida. Será que você poderia, assim, dar uma explanação um pouquinho melhor sobre quando você terminou ali sobre o relógio de Deus, os 80 Sim. jubileus, onde ficou aquele intervalo que ficou, está fora os 15 anos que Deus planejou? Ah, o tempo não contado, sim. Isso, você poderia, assim, eu fiquei meio um pouquinho perdida ainda ali. É? Nesse período. Eu vou meio que abordar isso aqui um pouco de novo, mas deixa eu falar aqui. Vamos lá. Mais alguém tem uma pergunta? Sim, Não? pastor, eu queria que o Diga. senhor abordasse. Oi, boa noite, Cleiton. Eu queria que o senhor Boa noite, abordasse, Cleiton. nas primeiras aulas o senhor falou que ia comentar a respeito do versículo 3, 2 de Romanos ali, que Paulo fala a respeito da que aos romanos foram confiados os oráculos. Eu fiquei com a curiosidade, e depois a gente falou tanta coisa e não foi falado específico. No momento específico, não precisa ser agora, vou Aos começar, romanos acho que não, já é a né? mesma aula, né? Aos romanos não, aos judeus, né? Ao povo de Israel foi confiado os oráculos, né? Que é o que ele fala em Isso, Romanos. é. Isso, ali é o capítulo 3 de Romano, capítulo 3, 2, eu acho, de Romano, que ele fala que ao povo de Israel foi confiado aos oráculos ou à palavra de Deus, conhecimento, Isso. Vou falar né, a disso um revelação pouco hoje de novo. do próprio Deus, digamos assim. Vou Muito falar um obrigado. pouco disso de novo. Deixa eu ver aqui, gente, se está travando para vocês alguma coisa ou não? Eu dei uma olhada na Não. tela agora, ela aparentou estar tá travando. Não sei se é para Para mim. mim, não. Deixa Não. eu até fazer um teste da minha internet aqui, porque agora fiquei na dúvida. Deixa eu ver Tá só como é que está rodando legal, você. pastor. Tá rodando bem. Está rodando bem para vocês? Aqui Tá eu rodando enxerguei legal. aqui, parece que deu uma travada e eu sinceramente fiquei preocupado. Deixa eu só ter certeza que minha internet tá boa. Eu sei que eu tô no cabo aqui, né? Mas. Não, tá boa sim, tá boa. Não tá no tamanho perfeito, mas tá bem forte. É. Talvez seja o Zoom que esteja comendo um pouco já, por isso que não tá no seu máximo. Mas beleza. Deixa eu ver só o upload dele aqui. Já vou falar, tá, da pergunta da Ivana e do Cleiton. Cleiton, né? Isso. Tá. Então vamos lá. Acho que aqui tá bom, sim. Deixa eu só terminar o teste da internet. Alguém sabe se a Ana Paula conseguiu entrar? Deixa eu ver se a Ana Paula conseguiu entrar. Consegui entrar, pastor. Obrigada. Ah, conseguiu, que bom. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Tá, eu vou responder a sua, Ivana, quando eu entrar aqui em Abraão. Vou fazer uns comentários aqui, tá? Quando entrar em Abraão, eu respondo a sua pergunta e já vou emendar logo em seguida a sua, tá, Cleiton? Aí eu respondo vocês dois. Ok, obrigada. De nada, vamos lá. Muito bem. Eu botei essa linha de tempo aqui atrás por um seguinte motivo, né? Pastor, nossa internet não está boa. É, eu não posso fazer muita coisa com a internet dos outros, mas. Deixa eu só avisar aqui. Só um pouquinho. Estamos em 18. Tem gente que parece que não está conseguindo entrar aqui. É, ainda bem que fica gravado. Também acho. Isso se não travar, né? Oremos a Deus para que não trave. Já me certifiquei aqui para que tentar não travar. Eu sei que a internet às vezes é complicado. Então vamos lá. Eu coloquei essa linha de tempo aqui. O que nos interessa inicialmente, né, é a parte que abrange o Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento, ele vai abranger até aqui, né? Então são esses 4.000 anos aqui, basicamente. Tá? Isso aqui é um 4. Sei que não parece, mas é um 4. Escreve mal, é assim mesmo. Pronto. É mais bonitinho. Né? Então, esse período aqui é o do Antigo Testamento. Esse período aqui relacionado, né, ao Novo Testamento. É interessante aqui uma coisa curiosa, né? Quando você pega a menorá, deixa eu botar a menorá aqui um pouquinho, né? Quem lembra da menorá, ela é assim, né? Claro que ela é muito mais bonita do que eu estou fazendo aqui, obviamente. A minha menorá aqui não está lá grande coisa. Vocês lembram da menorá, certo? Menorá aponta para a palavra de Deus. Ela aparece no tabernáculo, né? E tem umas coisas curiosas. Quando você lê sobre o candelabro, a menorá, né? Esse castiçal aqui de sete braços, que é feito de ouro lá no tabernáculo. Se você lembrar, o vértice central, ele tem o botão, a flor, né? E o fruto, de certa forma. São três grupamentos. No caso aqui do grupamento, são quatro vezes isso. Então, esse central tem quatro vezes, né, esse grupamento. Quatro vezes isso aqui vai dar 12 elementos. Quando você pega os grupamentos dos braços, eles também têm, né, o caule, desculpa, o caule, o botão e a flor, né? São os três elementos. Só que aqui são só três. Então, eu vou ter nove aqui. 9 aqui, 9 aqui, né? Porque é 3 vezes 3, tá? Aqui é 4 vezes 3. E aqui é a mesma coisa. 9, 9, 9. Estão vendo aí, gente? Então eu tenho decorações, tá? São as decorações, quando você pega aqui, ele é decorado. Então é como se tivesse, né, três grupamentos em cada braço aqui, e aqui tem quatro. Porque fica um aqui embaixo, um aqui e um aqui. E no caso da menorá, eu tenho três grupamentos aqui. Ou seja, são esses elementos, quando você soma, então nesse braço aqui tem 9, esse aqui é a mesma coisa, tem três grupos de 3, 9, três grupos de 3, 9, né? A mesma coisa nos outros braços aqui, e esse aqui tem 12, porque são três grupos aqui, três aqui, três aqui e três aqui. Então eu tenho 9 grupos aqui, 9 elementos aqui, 9, 12, 9, 9, 9. Tudo bem até aí? Acompanharam? Muito bem. Se eu somar isso aqui, então eu tenho 27 aqui, né? Porque 3 vezes 9 dá 27. 27 aqui e 12 aqui, no centro. 27 mais 27, 54. 54 mais 12, 66. 66. Lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 66 são quantos livros que tem a Bíblia? 66. Se você pegar esses quatro aqui, ó. Se você pegar esses quatro aqui, ó, são 27 mais 12, dá quanto? 39. Então eu tenho aqui o quê? O Antigo Testamento. E eu tenho do outro lado o quê? Esses três últimos aqui, 27. Novo Testamento. Tá vendo? Novo Testamento. São 7 braços. Cada braço aponta para quê? 7 fala de completude. Também aponta para os 7 dias da criação, certo? Então ele está dizendo o quê? Que o Antigo Testamento aponta para o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Cada dia 1.000 anos. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos. Então o Antigo Testamento fala de 4.000 anos. E o Novo Testamento? O Novo Testamento fala dos próximos 3.000 anos. Né? Porque são os últimos 3 braços. Que basicamente é toda a história da Bíblia, né? Desde a criação do Gênesis, lá atrás, até o fim, o reino milenar. E depois vem novas todas as coisas. Ou seja, né, você tem toda a questão do Antigo Testamento de um lado, toda a questão do Novo Testamento do outro, abrangendo toda a história humana, segundo a Bíblia, nesses 7 milênios, digamos assim, da história. É uma curiosidade apenas, para mostrar que realmente o Antigo Testamento vai abordar o quê? Vai abordar esses 4.000 anos aqui, até Cristo. Que é o que a gente está vendo agora. Então, o plano de Deus já estava todo formado. Sempre está formado. Né? Nada novo aqui no plano de Deus. O pessoal está com problema de Wi-Fi. Internet ruim do pessoal. Ok, tudo bem. Né? Então você tem esse período aqui que vai contar a história até Cristo. Aqui tudo abrange o Antigo Testamento. Né? O que a gente conversou da última vez? A gente conversou que Deus definiu certos marcos. Deus definiu certos momentos na história. Né? Que a gente vai começar a dar uma olhada agora em detalhes. Quando você pega, por exemplo, a história humana, você vê esses marcos a cada 2.000 anos. Abraão, aqui a gente vai ver, foi chamado basicamente nesse período, né, que é um período de virada. Logo depois de Babel aqui, você tem a chamada de Abraão. De Abraão até Cristo, no Kairos de Deus, são mais 2.000 anos. Né? E nós estamos vivenciando esse período da igreja aqui, né, muito próximos do ano 6.000 aí, muito próximo talvez da vinda. Isso marca o quê? Marca uma forma de Deus separar a história da humanidade em três grupos. Infância, juventude, maturidade. Tá? Então você tem o período da infância, que aborda toda a questão, por exemplo, do mundo pré-diluviano até Babel. Porque é interessante quando você pega Babel, Babel acontece por volta do ano 2000, um pouquinho antes. Né? E logo em seguida, você tem a chamada de Abraão e a aliança com Abraão, aqui. E Jesus, por exemplo, Jesus vai encarnar um pouquinho antes aqui. Né? Depois ele ressuscita e fica mais um pouquinho de tempo aqui. Por quê? Por que esses padrões todos a gente vê na história, né, ao longo do tempo? Lembrando que Deus também se manifesta, né, logo depois da criação aqui. Porque ele visita Adão lá no jardim. Né, e há uma comunhão entre Deus e Adão e Eva por um período de tempo, que a Bíblia não dá os detalhes de quanto tempo foi isso, mas houve pós-criação. Então você vê como se Deus estivesse colocando marcos onde ele desce pessoalmente à Terra. Ou seja, ele se manifesta a uma teofania, né? a uma vinda, digamos assim, de Deus à Terra para tomar uma ação diante da humanidade. Por quê? A cada 40 jubileus. Porque 40 é um número muito especial, né? 40, ele está relacionado o quê? A gestação, né? 40 fala de gestação. Por isso que lá em Gênesis 6, a gente comentou na aula passada, tem um texto que diz que meu espírito não vai contender com o homem mais do que 120 anos. E lembra que a gente discutiu, né, que isso fala dos 120 anos da vida humana, né, relacionada à vida humana, que hoje os cientistas, por exemplo, se você fizer uma pesquisa e descobrir, né, qual é o limite máximo de tempo que o ser humano vive, segundo a ciência, a última vez que eu dei uma pesquisada sobre isso, uns 2 ou 3 anos atrás, a pesquisa dizia 122 anos. Era o máximo para essa estrutura física que nós possuímos. Isso uns 2 ou 3 anos atrás. Né? Que é o que os cientistas, em geral, eles, né, chegavam a uma conclusão parecida. Né? E se você olhar realmente, 122 anos é muito próximo dos 120 anos que Deus, de certa forma, determina. Mas também está falando o quê? Está falando que o Espírito de Deus não vai contender com o homem também mais do que 120 jubileus, que é uma outra forma de você visualizar isso. 120 anos jubileus é 120 vezes 50, que dá 6 mil, que aponta para o sexto dia. Né? 6 dias, 6 mil anos. Né? Então, é como se ele dissesse, olha, daqui a 6 mil anos a coisa muda. Né? Por isso que tem o tempo de descanso, o sábado, o reino milenar, etc., segundo algumas interpretações. Muito bem. Esse padrão 40-40-40, você vai ver em vários modelos. Por exemplo, você vai ver a vida de Moisés. Quando você pega a vida de Moisés, você descobre que ele viveu 40 anos no Egito. Depois ele vive 40 anos cuidando, né, do gado do sogro. E depois ele fica 40 anos guiando o povo no deserto. Você vai ver esse mesmo padrão, por exemplo, de Saul reinando 40 anos, Davi reinando 40 anos e Salomão reinando 40 anos. Né? Então existe todo uns paralelos de várias formas nesse 40-40-40. 40, como eu falei, é o período de gestação, é o período de teste, ou seja, há um período em que você tem algo vai nascer no final desse prazo, desse tempo. Né? Por isso que fala das 40 semanas de gestação humana. Então, quando chega no finalzinho, você tem o que a gente chama de as dores de parto. Né? Você tem as famosas dores de parto, que vão se intensificando, já que algo vai nascer. Jesus, por exemplo, ele jejua 40 dias. Né? E no final, quando ele está chegando no finalzinho dos 40 dias, Satanás vem para fazer a tentação. Né? Tem a questão das três tentações. E você vê que depois que Jesus vence Satanás naquela prova, naquele teste, imediatamente em seguida ele é servido pelos anjos, ou seja, né, findou o prazo, findou o período, né, e ele sai vitorioso. Você vai ver esses 40 em vários outros aspectos, né, quando Moisés fica na montanha, por exemplo, e aí de lá ele traz as tábuas da lei, então é como se fosse um período em que ele traz a lei depois desses 40. Então você vai ver isso várias coisas, a mesma coisa do próprio dilúvio, que chove 40 dias e 40 noites, né, para trazer um novo tempo, um novo mundo, de certa forma. Então tem vários aspectos relacionados. 40, eu já acho que eu já mostrei isso antes, é a junção de duas letras, né, que é 4 vezes 10. Então, eu tenho aqui o Dalet e eu tenho o Yod. Dalet fala de quatro. Quatro aponta para a terra e outro aponta para o espírito, né? Então, o que é o 40? É quando, de certa forma, o mundo espiritual influencia no mundo terreno. Por isso que a gente tem, né, a questão da própria gestação é algo divino, né? De certa forma, a gente, em certos aspectos, entende o nascimento, todo o processo, como algo divino envolvido. E existem motivos para isso, até na questão hebraica, em vários aspectos. Ou seja, é como se, nesse período, né, houvesse uma influência direta do mundo espiritual no mundo terreno. Né? Por quê? Porque à medida que o mundo terreno vai caminhando, ele vai degradando. Então é como se Deus viesse e fizesse uma intervenção, né, para o próximo ciclo. E aí, novamente, ele faz uma intervenção para o próximo ciclo. Por isso que a gente tem esse período, você vê uma ação de Deus aqui em Babel, pouco antes dele fazer a chamada de Abraão. Né? E aí a gente sabe que ele desce, porque o texto mesmo diz que ele desce a terra, né? E ele confunde as línguas. Depois, logo em seguida, a Babel, né? Você tem no que Babel você tem em Gênesis 10 e 11 relacionados, de certa forma, né? Porque vai falar das nações, vai falar de Babel, de Nimrod, e aí você tem Gênesis 12 já imediatamente a chamada de Abraão. Depois que Abraão é chamado por Deus, Deus desce e fala com Abraão, né? Pessoalmente, isso está lá em Gênesis 17. Você vê Deus falando com Abraão em Gênesis 17, tanto que ele conversa com Abraão e depois ele sai voando. O texto diz que elevou-se, né? De onde ele estava, ele saiu voando. Ele elevou-se daquela posição. E você vê de novo em Gênesis 18, quando vem aqueles três em que ele vai para Sodoma, dois deles vão para Sodoma e no meio está o Senhor. E aí Abraão convida eles para uma churrascada, digamos assim, e é onde ele anuncia o nascimento de Isaac também, né, que dali a um ano Isaac iria nascer. Muito bem, então você tem novamente esse padrão aqui, que é um padrão que Jesus acaba cumprindo, como eu falei. Né? Antes da cruz, Jesus encarna, faz, né, o seu ministério terreno. Depois da cruz, né, que marca essa divisão desse período de tempo, a gente já viu isso do padrão do Cordeiro Pascal, acho que na aula 2, se não me engano. Né? Ele ressuscita e depois ele volta e se relaciona, né, com os discípulos e fica mais 40 dias ainda. Né? Mais uma vez, ó, ele fica 40 dias novamente relacionado aqui com o povo e aí ele é assunto aos céus. Né? E aí 10 dias depois tem o Pentecostes. E aí, provavelmente, por isso que é muito provável, que novamente esse padrão se estabeleça. Né? Ou seja, assim como ele vinha antes e depois, ele venha antes e depois. Né? Só que aqui aí já vem para reinar, efetivamente. Aí vem o reino milenar, que é um outro processo. Mas ele deve vir antes da virada, provavelmente. Né? Que para manter o padrão, que o padrão sempre foi esse, na história humana. Né? Sempre o padrão é esse. Então Jesus deve vir muito próximo da virada aqui, um pouquinho antes. Né? E depois ele volta de novo com os seus santos e estabelece o reino milenar. Muito bem. É interessante que você vê aspectos aqui da história que vão se refletir também depois aqui. Né? Então, tudo que acontece aqui é interessante a gente entender. Por quê? Porque está relacionado à história. O Antigo Testamento e o Novo estão interligados. Né? Você vai ver uma série de alianças sendo feitas aqui. Por exemplo, com Adão aqui, vamos botar aqui Adão, porque eu não botei Adão. Né? Deixa eu aproveitar aqui e botar Adão no jogo. Né? Com Adão, Deus faz uma aliança. Né? A Bíblia não relata os termos da aliança com todos os detalhes. A gente tem partes dessa aliança. Na verdade, a gente tem a parte das incumbências de Adão. Né? Que é, no caso, e as promessas de Deus de multiplicação, né? De domínio sobre a terra e tudo mais. E a questão das árvores, né? Não comer do fruto proibido e tudo mais. Muito bem. Mas outros detalhes da aliança, nós não sabemos, porque o texto não fala com clareza. Mas nós sabemos que tem uma aliança, por quê? Porque o texto mesmo, A Bíblia mesmo diz que houve uma aliança com Adão e Adão quebrou essa aliança. Vamos botar o texto aqui. Tá? Isso está lá em Oséias, capítulo 6. Tá? Deixa eu só mover isso aqui para cá. Então está aqui Oséias, capítulo 6, que é um texto muito interessante. Né? Mas a parte interessante, eu vou pegar o versículo 6 e 7, onde ele fala, pois misericórdia quero e não sacrifício, né? Que é um texto que está relacionado, por exemplo, a Mateus 9, 13, que Jesus fala, né? Mateus 12 também fala isso, misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Misericórdia quer e não sacrifício, conhecimento mais do que holocaustos, né? Ele está falando, olha, eu quero que vocês tenham o quê? Tenham o meu caráter, né? Lembra? Misericórdia triunfa sobre o juízo, quem aplica misericórdia alcançará misericórdia, né? Então ele está, de certa forma, enfatizando isso, né? E misericórdia aqui, ó, hesed, bondade, benignidade, etc. Né? Ou seja, você espelha, o ideal é que você espelhe o caráter de Deus, né? E o conhecimento de Deus, que fala de intimidade. Né? Conhecimento fala de intimidade. Ou seja, ele coloca essa questão. Questão essa que Adão transgrediu, porque diz assim, ó, mas eles transgrediram a minha aliança como Adão. Então eles se portaram aleivosamente contra mim, de forma enganosa, né? De forma desleal. Então aqui claramente está dizendo o seguinte, olha, havia uma aliança, berite, tá? Berite aqui, ó. Havia uma aliança. Essa aliança foi quebrada. Adão quebrou essa aliança. Então em algum momento, o texto não diz claramente os termos da aliança, mas quando Deus cria Adão, né, e faz as promessas e os detalhamentos, ele diz, Adão, a aliança comigo é, né, que eu vou fazer com você é essa. E Adão vai e transgride a aliança, ele desobedece. Né? Se você olhar todos os atos de Adão ali, e você comparar, por exemplo, com os 10 mandamentos, Adão quebra todos os 10 mandamentos. Né? Ele quebra integralmente os 10 mandamentos. Tem um curso que a gente faz na Unigrace, que é Graça no Antigo Testamento. E lá eu detalho todos os mandamentos que Adão quebrou, um por um, e por que ele quebrou os 10 mandamentos. Né? A gente não sabe, obviamente, se os termos da aliança já apontavam para os 10 mandamentos ou não, mas o fato é que havia uma aliança. Né? É interessante que o termo aliança também tem vários significados. Né? O termo aliança, deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu mostrar para vocês... Isso é fundamental a gente entender. E na apostila eu coloco várias das alianças. Né? Deixa eu mostrar aqui. Tem um artigo que eu escrevi falando sobre esse termo. Né? Aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando a minha tela. Estão enxergando direitinho aí? Faz um joinha alguém aí só para eu ver, porque não estou vendo ninguém. Beleza. Então tá. Então, aqui você está vendo o quê? A palavra hebraica, como eu coloco aqui no artigo, a palavra hebraica para o termo aliança é berit. Né? Lembra? Que nem a gente viu agora com Adão em Oséias 6, 7. Adão quebrou a minha aliança, berit. Tá? Que são essas quatro letrinhas aqui. E essa primeira menção da aliança na Bíblia está lá em Gênesis 6, 18. Né? Em que Deus vai falar para Noé, Noé, eu vou estabelecer com você a minha aliança. E quando eu falo minha aliança, lembra? Aliança no hebraico é berit, essas quatro letrinhas que eu marquei aqui. Quando eu falo minha, eu tenho beriti, tá? Beriti. Ou seja, tem um iod no final aqui, ó. Tá? Não sei se vai dar para ver bem, porque talvez na tela de alguns fique muito pequeno. Mas esse beriti, quando tem um iod no final, é o pronome pessoal. É como se dissesse aliança, berit, minha. Né? Que é meio invertido, lembra que o hebraico é da direita para a esquerda, então da direita para a esquerda eu tenho aqui berit, que é aliança, e esse iod no final, ele está dizendo o seguinte, é minha, então minha aliança, né? Que se você pegar literalmente ele fala aliança minha, então a aliança de Deus, né? Quando ele fala minha aliança, é esse termo aqui traduzido, desculpa, foneticamente falado, beriti, tá? E, Dionei, por que isso é importante? Por que que isso tem algum significado? Deixa eu mostrar para você. Eu já falei isso antes, mas cada letrinha no hebraico, né, que aquilo ali é o hebraico moderno, tá? Essas palavrinhas aqui, ó, da minha aliança, que é o mesmo termo que você vai ver lá em Jeremias 31, 31, 33. O que que tem em Jeremias 31, 31, 33? É a promessa da nova aliança. Lembra esse trecho ali de Jeremias 31, 31, 33? Fala da nova aliança que vai ser cumprida em quem? Em Cristo. Então aqui ele reitera que ele tinha feito uma aliança com o povo de Israel. O povo de Israel, né, não cumpriu, na verdade eles anularam essa aliança, como diz o próprio texto. E ele diz assim, mas eu providenciei uma nova aliança. E é interessante quando você pega essas letras, né, que aqui são cinco letrinhas, Beriti. Né, lembra que cada letra no hebraico, antigamente no proto-hebraico, proto-semítica, né, língua proto-semítica, eram pictogramas. A gente já falou disso, né? São pictogramas. Quando eu pego essas letras e transformo elas nos pictogramas, ó, tá aqui, ó, minha aliança, tá vendo? Beriti. E eu tenho aqui a primeira letrinha, Bet, né, o Beit, que é uma casa, lembra? Isso aqui é uma casa, é o símbolo de uma casa. Aí eu tenho a segunda letrinha aqui, que é o Rosh, que é uma cabeça, ok? Depois eu tenho um Yod, Yod fala de mão, braço, né, por isso que tem esse símbolozinho ali, né, como se fosse um braço, assim, né? Depois eu tenho o Tav, lembra? O Tav é a cruz, Tav é, era uma cruz, e novamente eu tenho Beriti, mais, né, um Yod, mais um braço. E nós já vimos, né, que Beit mais Rosh é bar. Bar é filho, lembra? Bar mitzvah. Nós falamos isso na primeira aula, se não me engano. Né? Bar é filho. Então o que, que eu tenho? Se eu olhar minha aliança, quando Deus fala assim, minha aliança, e eu analisar o pictograma, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o filho com os dois braços numa cruz. Percebe que a construção da palavra no próprio pictograma do hebraico, que é o que... Lembra que esse pictograma é a forma como Moisés escreve, porque isso aqui é da época mais ou menos 1500 a.C., ou seja, quando Abraão... Desculpa, quando Moisés escreve, ele está usando o proto-semítico. Então, talvez na hora Moisés não estivesse vendo isso. Mas Deus já está colocando outra forma de se expressar. O que, que é a minha aliança? A minha aliança é o seguinte, eu vou pegar o meu filho, vou botar numa cruz com seus dois braços. Basicamente é isso que ele está falando. Ou seja, há uma harmonia, uma beleza, até mesmo no, na palavra usada, às vezes, no texto. É como se Deus se revelasse das mais variadas formas, né? A gente já falou isso outras vezes. Então, é como se dissesse, a minha aliança, eu já estou avisando, eu vou fazer várias alianças. Como ele diz em Gênesis 6, 18, ó Noé, vou fazer a minha aliança com você. Mas a minha aliança com Noé já está apontando para quem? Para a aliança final, porque quando chegar a nova aliança em Cristo, é a aliança definitiva. Lembra? O autor de Hebreus diz que se a aliança com o povo de Israel fosse perfeita, não precisava de uma nova. Ou seja, com Deus, com Jesus veio a perfeição, veio a aliança perfeita. Ou seja, sempre que, Deus usa o termo, eu vou fazer uma aliança, né, e ele vai fazendo essa aliança progressivamente até a última aliança, que é com Jesus, é como se ele já na primeira aliança já tivesse dito, olha, eu sei que isso aqui é só um processo, mas a minha aliança de verdade é o seguinte, eu vou pegar o meu filho e vou colocar com os braços na cruz estendido. É isso que ele está falando. Né? Então, simbolicamente, a gente já tem isso no próprio, né, no próprio texto. E aí a gente sabe, ele faz uma aliança com Adão, essa aliança com Adão é transgredida, como está lá em Oséias 6, 7. Depois, acontece uma série de eventos aqui e vem o dilúvio. Né? Vem o dilúvio. No dilúvio, ele faz uma outra aliança. Agora ele faz uma aliança com Noé. Como é que é a aliança com Noé? A aliança com Noé, né, basicamente, novamente, ele reitera que vai se multiplicar, né, vão dominar a terra. E ele estabelece algumas coisas que, por exemplo, a gente não viu sobre Adão. Uma delas, ele vai falar sobre a questão de comer carne. Ou seja, até o dilúvio dá a entender que não se comia carne, pelo menos não, não era permitido segundo Deus, né? Mas não quer dizer que aqueles ímpios não o fizessem, mas Deus o proibia. Né? Agora Deus não está proibindo mais. Ou seja, alguma coisa aconteceu na mudança do tempo pré-diluviano para o mundo pós-diluviano. Né? Algo mudou aí. Então, tem várias teses relacionadas. Né? Fala, por exemplo, alguns acreditam que foi nesse período do dilúvio que você tenha a separação dos continentes, o que é uma hipótese, uma possibilidade. Né? Por quê? Porque essa questão do dilúvio tem vários aspectos ali de mudança de clima, né? Mudança da estrutura da Terra. Inclusive, alguns acreditam que antes do dilúvio não existiam as grandes cadeias montanhosas que nós conhecemos hoje, né? Que várias cadeias montanhosas foram, pelo choque da crosta terrestre, em vários movimentos durante o dilúvio, né? Onde várias cadeias montanhosas foram geradas, digamos assim. Ou seja, se você vê o texto, quando Deus cria, né, e diz assim, surja a porção seca no meio das águas, que é o terceiro dia, né, quando ele cria a terra com a sua vegetação, Deus fala de uma porção seca só, que é o que muitos acreditam que existia antigamente, que era o Pangeia, né, a questão da Pangeia, ou seja, só havia um continente. E aí, em algum momento, houve uma divisão dos continentes. Tanto que você pega hoje a América do Sul, América do Norte, América Central e junta com África e Europa, parece um Lego, né? Parece que elas estão, estava tudo junto num continente único. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso sem grandes impactos, né, na crosta? É você fazer isso enquanto o dilúvio está acontecendo. Né? Então, se realmente a gente imagina que a água tomou conta da Terra novamente, né, e por baixo Deus já estava movendo as crostas terrestres e separando os continentes, e novas cadeias de montanhas estavam crescendo. Então você tem esse período e tem a aliança feita com Noé. E na aliança com Noé tem essa questão toda e tem, novamente, a questão de não matar os seus, né, a lei do sangue, não comer sangue, a lei contra o assassinato, ou seja, a gente chama das leis noéticas. Né? Então Deus faz uma aliança e promete não destruir mais com água. Ou seja, como diz Pedro, aí, a partir desse momento a gente sabe que a terra está entesourada para o fogo. Ele na primeira, né, no dilúvio, que foi um juízo executado, e que Noé, né, Noé com sua família, são quantas pessoas Noé e sua família? 8 pessoas, certo? Então eu tenho 8 pessoas dentro da arca. Esses 8 escaparam do juízo de Deus, que veio sobre toda a terra. E lembra que o texto de Gênesis 6 fala que Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, o fato de Noé escapar não é pela sua justiça própria. Noé escapa por causa da graça de Deus. Então ele escapa do dilúvio, né? Ele é salvo da destruição que foi colocada para todos os outros. O que a gente já sabe é um simbolismo do quê? De Cristo. Cristo é a nossa arca agora. Todos que estão em Cristo estão dentro da arca. Porque vem um novo juízo sobre a terra. E esse novo juízo vai atingir todos os moradores da terra novamente. Né? Só que, assim como houve um escape para Noé, há um escape para aqueles que estão em Cristo. Né? Então nós temos agora a possibilidade de estar em Cristo. Estando em Cristo, estamos dentro dessa arca que vai nos proteger do próximo juízo que virá. Né? Porque esse juízo está marcado para vir. Então é um simbolismo. E não por acaso, esse número 8 tem muito a ver. Por quê? Qual é o nome de Jesus em grego? O nome de Jesus em grego é Iesus. Iesus, a gente já falou, é 888. 8, na Bíblia, simboliza o quê? Novos começos. Por quê? Porque o 8, né, é um número pós o 7. 7 fala de completude. Então, o 8 fala de algo novo. Algo novo que vem. Por isso que dentro da arca tinha Noé, né, sua esposa e seus filhos com suas esposas. 8 pessoas. Por quê? Porque depois do dilúvio, você tem uma nova terra. Provavelmente agora com os continentes separados, provavelmente agora com cadeias montanhosas, provavelmente sem alguns frutos que existiam antes, que foram destruídos no dilúvio. Né? Por isso, talvez, Deus tenha permitido comer a carne agora, porque certas proteínas que eram, né, permitiam o homem viver mais tempo e ter uma vida mais saudável, já não tem mais. Então tem que substituir isso com carne, é uma possibilidade, porque algumas árvores frutíferas, né, foram eliminadas. Então você tem um mundo novo. Tanto é um mundo novo que Pedro fala que Deus enterrou o mundo antigo no dilúvio. Enterrou, jogou. Né, e até hoje as pessoas estão escavando e descobrindo coisas de mundo, né, de cidades antigas que estavam enterradas há muito tempo. Então você tem todo um processo acontecendo. E é o que Pedro diz. Deus realmente enterrou o mundo antigo, né? E começou de novo, por isso que estão oito pessoas e oito é um símbolo de novo começo. E Jesus é o começo, digamos, pleno, porque ele é 888. Então, ele é a nossa arca plena nesse caso, né? Que vai nos levar para esse período depois do reino milenário, né? Esse período de descanso. Então tem todo um simbolismo lá atrás, aqui atrás, que aponta para algo lá na frente. E logo depois que ele faz essa questão da aliança com Noé, né, você tem o quê? Uma aliança com Abraão. Porque entre o dilúvio, né, e a questão aqui da chamada de Abraão, você tem o quê? Você tem Babel. Onde Babel, ao invés das pessoas obedecerem, qual é o mandamento aqui no dilúvio? Olha, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Só que ao invés deles crescerem, se multiplicarem e encherem a terra, o que, que eles fazem? Eles se aglutinam num local só. Ou seja, os homens vão contra o mandamento de Deus. Deus pede para que eles se expandam sobre a terra, mas ao invés de se expandir, eles todos se juntam, né, em Babel, por meio de Nimrod. Nimrod começa, né, é o primeiro imperador mundial conhecido, né, é uma figura já do anticristo. E Nimrod começa a decidir, agora vamos criar um nome para nós mesmos, vamos criar uma torre. Por que, que ele está criando uma torre? Né? Alguns pergaminhos antigos dizem que eles queriam criar uma torre para caso Deus mandar um dilúvio de novo, eles vão criar uma torre tão alta que dessa vez as águas do dilúvio não vão alcançar eles. Né? Isso tem alguns pergaminhos antigos que contam essa história. Esse é um motivo deles fazerem uma torre alta. Não é só questão de querer alcançar os céus. Né? E eu vi um documentário, inclusive, no Discovery. Se você lembrar, a Torre de Babel é feita de tijolos. E é interessante que eles fizeram uma... Você sabe que tem aqueles zigurates, né? A Babilônia é muito conhecida pelos seus zigurates. O que é o zigurate? Zigurates são aquelas pirâmides, né? Então você tem aquelas pirâmides. Deixa eu botar mais ou menos aqui. Né? Então você tem essas pirâmides aqui, né? Que eram, na verdade, essas estruturas, como tem, né, as pirâmides astecas, quando você vê, que são de degraus, né? Então tem vários degraus, na verdade, vários níveis. Então você vai pegando e vai botando plataforma. Não é uma pirâmide perfeita, elas são de escadinhas. Então a área de cima é um pouco menor do que a de baixo. Então tem uma base grande e aí ele vai diminuindo, né? Como se fossem como aquelas que a gente vê nos maias, etc. São aqueles zigurates. E aí são altos. E na região onde Babel foi construída, não tem pedras. Aquela região da Babilônia, da Mesopotâmia, que é entre os rios Tigre e Eufrates, não tem pedras. Então como é que você faz? Você faz com um tijolo. E aí eu vi um programa que estava fazendo um teste da resistência do tijolo para ter uma ideia qual é o tamanho dessa torre. Até que altura eles podiam fazer uma torre sem que o peso da torre acima não acabasse, né, caindo pelo seu próprio peso, destruindo pelo seu próprio peso. Então pegaram tijolos feitos. Como é que se fazia tijolo antigamente? Né? Eles pegavam tijolos, barro molhado, faziam seus tijolinhos e botavam para secar no sol. Essa é a primeira tecnologia que existia sobre tijolos. E eles fizeram um teste para ver a resistência de um tijolo colocado no sol, né, até que altura dava. E eu lembro que dava para chegar, nos testes que eles fizeram de resistência do tijolo, chegava a mais ou menos uns 300 metros. 300 a 400 metros de altura. 300 a 400 metros de altura é grande, gente. Né? É uma altura considerável. É alto, bem alto. A partir dali, o tijolo não tinha mais resistência e iria cair pelo seu próprio peso. Só que no texto da Bíblia fala que eles usaram uma tecnologia diferente. Eles não faziam tijolos secos ao sol. Se você lê o texto da Bíblia, você vê que eles estão aplicando uma nova tecnologia para fazer tijolo. Eles queimavam o tijolo. Ou seja, eles botavam o tijolo no forno. Então eles pegavam, né, essa mistura de talvez barro, né, com palha, inclusive, que é o que era muito falado na época, a tecnologia de barro e palha. E ao invés de deixarem secando ao sol, eles botavam em fornos. E aí, esses mesmos cientistas pegaram e fizeram a mesma estrutura. Pegaram barro, né, misturaram com palha para fazer um ligamento melhor, né, palha e um pouco talvez de cinzas, de, né, e aí colocavam no forno. E fizeram o mesmo teste de resistência. Sabe que altura dava, gente? Dava para fazer uma torre de mais de 3 quilômetros de altura. É muito alto. É muito alto. Não estou dizendo que tenha chego a isso, tá? Mas a estrutura e a resistência do tijolo tinha capacidade tal para eles fazerem um zigurate desse com mais de 3 quilômetros de altura. Se não me engano, era 3,7 quilômetros de altura que podia se fazer. É muito alto. É tão alto que os próprios trabalhadores, se fizessem algo assim, iam ter problema de respirar depois de determinada altitude. Porque o ar está mais rarefeito. Então eles tinham um problema para chegar lá em cima. Né? E os pergaminhos antigos falam de realmente uma torre muito alta, né, que tem justamente esse objetivo. Se vier um dilúvio de novo, né, nós escapamos dessa vez. É, esse era o objetivo. E aí o que Deus vem? Deus vem, né, vai acabar com esse período da infância, por isso que ele desce aqui, vai fazer o quê? Vai confundir as línguas com um único objetivo, para que agora eles, confusos nos seus idiomas, vão acabar se separando. E se separando vão fazer o quê? Vão começar a povoar a terra em áreas distintas. Que esse é o objetivo. É a separação em nações. Lembra que nós falamos de Deuteronômio 32 lá. Quando ele separa os povos, né, e separa nos seus limites e coloca, né, os anjos sobre cada nação dessa. Né, como tinha o anjo da Pérsia, né, o príncipe da Pérsia lá, que é o anjo da Pérsia, da Grécia, etc. Como tem Daniel, né, nos capítulos lá 4 fala sobre isso. Daniel 6, 7 vai falar sobre isso também. Né, Daniel 9 também vai falar sobre isso. Então tem vários aspectos relacionados. Muito bem. Depois que ele faz a separação, a gente lembra, né, Deuteronômio 32, 9, vai falar que Jacó é a parte da sua herança. Ou seja, Deus agora vai construir o quê? Uma nação para si. Por quê? Porque a humanidade vai entrar numa nova fase. Uma nova fase. Vai sair da sua infância, né, o que a Bíblia às vezes chama do tempo da ignorância, e vai entrar agora num tempo de juventude. Porque, lembra, a maturidade vem com Cristo. Gálatas, quando você lê Gálatas 3, diz que a lei veio como aio, né, como pedagogo, como professor, apontando para Cristo. Depois de Cristo, eu não preciso mais do pedagogo, do aio, porque em Cristo vem a maturidade. Por isso que nós temos aqui o período da ignorância, o período da lei, aqui eu tenho a lei, e o período da maturidade, que simboliza um pouco aquilo que eu conversei com vocês, acho que na primeira aula, quando eu falei do costume judaico da criança, né? A criança até os seus 12 anos, né, ele não é responsável pelos seus atos segundo, né, o pensamento judaico, na cultura judaica. Quem responde pelos seus atos são os seus pais. E aí ele vai fazer o seu bar mitzvah. Bar mitzvah, né, bar, filho, mitzvah, mandamento. Então, né, aos 13 anos ele faz o seu bar mitzvah e se torna filho do mandamento. Ou seja, a partir dali ele é considerado um jovem, já responsável pelos seus atos, né, e já pronto para casar também, preparado para o casamento. Né, porque ele já começa a entrar no processo de amadurecimento. E assim ele fica até o quê? Até se tornar maduro. É um processo. O que acontece com a humanidade? É a mesma coisa. A humanidade está na sua infância, e aí a humanidade vai se tornar o quê? Filho do mandamento, filho da lei. Por isso que a lei vem aqui, nesse período. Né? Vou entrar mais detalhes daqui a pouco. Apontando para quem? Para Cristo. Em Cristo vem a maturidade. Por isso que em Cristo há uma nova lei, não mais a lei mosaica. É outra lei, é a lei de Cristo, a lei da fé, a lei da liberdade, a lei do Espírito. É, o Novo Testamento usa vários termos aqui sobre a questão dessa nova lei em Cristo. Né? Mas esse é um dos motivos. Mas o que acontece? O que Deus quer fazer? Deus quer fazer o seguinte, ele separou em nações, então agora ele precisa fazer o quê? Ele precisa preparar o caminho para que Jesus encarne. Jesus precisa encarnar para cumprir o seu propósito aqui. Então o que ele vai fazer? Passado esses 40 jubileus, né, eu tenho mais 40 jubileus até Cristo vir. Então, Deus vai fazer o seguinte, ele vai separar em períodos, que agora ficam mais claros. Aqui, né, basicamente, você tem 12 capítulos da Bíblia explicando esse processo desde Adão até a chamada de Abraão. São 12 capítulos. Daqui, você tem todo o resto do Antigo Testamento. Então, esse processo aqui ele fica mais visível. Por quê? Porque Deus separou, né, em ciclos de 10 em 10. Então, aqui eu tenho... né, opa. Aqui eu tenho 10 jubileus, 20 jubileus, 30 jubileus, até chegar aos 40 aqui. Né? São marcos que ele vai definindo. Tá? São marcos que a gente vê. Que marcos são esses? Chamada de Abraão, né? Desde que Abraão nasce até o Êxodo. Depois aqui do Êxodo, até o templo de Salomão. Depois do templo, até o fim do exílio, quando começa a reconstrução. Depois do exílio da Babilônia, até a cruz de Cristo. Basicamente, esse é o, são as divisões que você tem aqui. São os marcos. Né? E aí, respondendo a pergunta da Ivana, né, de Abraão até o Êxodo, por que que Deus precisa definir uma nação? Porque agora ele separou em nações, a humanidade agora está num novo período de desenvolvimento, porque antes você tinha cidades e estados, agora você vai ter nações, é diferente. Né? Antes as cidades eram meio que individuais e as cidades tinham seu líder, né? Então tudo girava em torno de cidades. Agora não, a partir daqui vai começar a ter o quê? Essas cidades vão se juntar e vão criar nações entre elas. Né? Aí você vai ter, daqui vai vir os egípcios, né? Várias nações, os babilônios e tudo mais. Então várias nações vão ser criadas ali, chineses e outras mais, né? Depois da separação que teve de Babel, ok? E aí Deus vai ter a sua nação, ele vai criar uma nação para si. Bem, lembra quando ele cria o universo, Deus começa o quê? Deus começa com uma semente santa. Quem é a semente santa? A semente santa é Cristo, o Filho, lembra? Por quê? Porque é a lei das primícias. Se as primícias são santas, toda massa o é. Então ele vai começar um universo, Deus santifica o universo. Como é que ele santifica? Com a primícia santa. Quem é a primícia santa? O Filho. Então ele começa pelo Filho. Por isso que o Filho é chamado primogênito da criação. Assim como depois ele vai criar todo um novo universo, de certa forma, uma nova criação em Cristo. Lembra? 2 Coríntios 5:17. Em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Em Cristo tudo é nova criação. Né? Por isso que agora ele é o primogênito dos mortos. Novamente ele é a primícia. Né? Por quê? Porque se as primícias são santas, toda massa o é. Mas como é que ele faz para fazer uma nação a partir de Abraão? O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Ele vai fazer uma aliança com Abraão. Né? Quando ele faz a aliança com Abraão, lembra? Nós já falamos disso, acho que na primeira aula. Ele vai mudar o nome de Abraão e o nome de Sara. Lembram disso? Lá em Gênesis 17, se não me engano, ele muda o nome de Abraão, que era Abrão, virou Abraão. Né? Abraão. E o de Sara, que era Saraí, virou Sará. Né? Ele pega duas letras reis, que são símbolos da graça, e ele pega uma graça e coloca em Abraão, outra graça coloca em Sara. Então ele muda o nome dela, né? E muda o nome dele. E aí ele faz uma promessa, ó, vai vir da tua descendência, e da tua descendência eu vou fazer uma nação. Só que tem um problema, Sara é o quê? Sara é estéril. Lembra disso? Sara é estéril. Mas não é só Sara que é estéril, Sara é estéril. Depois Rebeca, que vai casar com Isaac, Rebeca também é estéril. Depois Jacó também vai ter duas esposas, né? Que é Lia e Raquel. E Lia e Raquel também são estéreis. Por que que as três matriarcas são estéreis? Qual é o motivo que as três têm que ser estéreis? Já pararam para pensar? Por que que tinha que ser estéreo? Tem um motivo para isso. Tá? Por exemplo, lá em Êxodo 13, tem uma... Isso aqui se repete em vários locais, mas em Êxodo 13 já dá um detalhamento. Êxodo 13 diz o seguinte, ó, versículo 2. consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O que Deus está dizendo? Todo aquele que abrir a madre, todo aquele primogênito que nascer da madre, né, dentre os filhos de Israel, a quem pertence? A Deus. Por isso que ele diz assim, consagra-me, separa, santifica, ó, kadash, santificar, é consagrado, é dedicado, é ser santo, ser separado. Ou seja, todo aquele que Deus abrir a madre e que nascer daquela madre que Deus abriu é santo ao Senhor. Pertence a quem? A ele. Por quê? Porque foi Deus que abriu a madre. Então, se é santo ao Senhor, lembra? Se as primícias são santas, toda a massa o é. Então, Deus está fazendo o quê? Deus está criando uma nação a partir de Abraão, Isaac e Jacó. A partir dos três. Por isso que Deus fala, tem que vir de Sara, não pode ser de Agar. Por quê? Porque minha promessa vem com Sara. Por quê? Porque Sara tem... Deus vai abrir a madre. É como se dissesse, eu vou abrir a madre de Sara. E tudo que eu abro a madre, a mim me pertence. Está santificado. É santo para mim. Por quê? Porque Deus está criando para si o quê? Uma nação santa. E é interessante que ele faz isso com os três patriarcas, como se fosse um simbolismo ao Deus que é santo, santo, santo. É como se dissesse, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo. Os três. E aí eu tenho a figura dos patriarcas para Pai, para o Filho, para o Espírito. E tá, todas elas são, né, com suas madres fechadas e Deus abre a madre. Por quê? Porque todos que saíram daquele ventre são santificados, pertencem ao Senhor. É um simbolismo nesse sentido. Então, tudo isso evoca essa questão das primícias. E Deus está preparando as primícias. Por isso que você tem esse processo todo acontecendo. E se você lembra, né, essa questão dos jubileus, e aqui eles separam 10 jubileus no tempo do homem, né, no tempo de Deus, que é o Kairos, e se você lembrar nos textos bíblicos, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro aqui dos 430 anos. Deixa eu ver só onde é que Deus fala sobre isso. Que Paulo também vai falar sobre os 430 anos, mas deixa eu pegar o texto, que é o que me interessa. Eu não vou entrar em muitos detalhes matemáticos, só vou explicar aqui a questão da Ivana, né, para ficar mais claro. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Aqui. Vou pegar aqui Êxodo 12, versículo 41. Êxodo 12. Eu estou compartilhando a tela? Não, né, gente? Deixa eu compartilhar a tela, então. Peraí. Êxodo 12, 41. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, né? Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Né? Você vai ver um pouco disso, por exemplo, Gênesis 15, 13, né? Que vai falar dos 400 anos, eu vou explicar já isso. Né? Você vai ver isso em Gálatas 3, 17, que fala, eu digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Né? Depois do quê? Depois da aliança feita com Abraão. Né? E aqui também fala no 41. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, no mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Ou seja, você percebe que Deus tem um plano que é tão exato que, no mesmo dia que ele fez uma aliança lá atrás com Abraão, nesse mesmo dia, 430 anos depois, acontece o êxodo. É isso que o texto está dizendo. São exatos. Ó, no mesmo dia. Por quê? Você tem que lembrar o seguinte, vamos lembrar da história de Abraão. O texto diz que Abraão foi chamado aos 75 anos. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então aqui eu tenho Abraão. Então, Abraão nasce, né? 75 anos depois, ele é chamado. Tudo bem? 75 anos depois, ele é chamado. Aí o texto diz que depois que ele é chamado, 430 anos depois, acontece o Êxodo. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Aqui, isso aqui fala lá em Êxodo 12, fala que tinha 75 anos e ele é chamado. Né? É quando Deus revela Abraão e faz com Abraão. Diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Tá? Então, esse período, desse chamado até o Êxodo, são 430 anos, é isso que o texto diz. Se você lembrar, Abraão vai ter um filho aos 85, porque o texto diz que 10 anos depois ele tem um filho que é Ismael, e depois ele vai ter um filho aos 100 anos. Ou seja, 15 anos depois ele vai ter quem? Vai ter Isaac. E Isaac é desmamado aos, mais ou menos aos 5 anos. Mas, Dionei, o texto não diz que eles ficaram no Egito, que eles ficaram debaixo da opressão do Egito 430 anos? Não, a conta parece que não fecha. Porque se você contar Isaac, Isaac não está no Egito. Isaac não está sofrendo em relação ao Egito. Como é que o texto lá diz, por exemplo, Gênesis 15, fala que eles seriam oprimidos pelos egípcios ao ponto até de serem reduzidos à escravidão? Ou seja, você tem que entender o seguinte. O texto não diz que eles são 400 anos escravos. O texto diz que a descendência de Abraão vai ser oprimida pelos egípcios e reduzida à escravidão. Ou seja, como se dissesse, é um processo progressivo. Eles começam sendo incomodados pelos egípcios. Mas, quando estiver finalizando esses 400 anos, que está falando isso para, né, depois da descendência, que lembra, Isaac nasce depois de 25 anos. Então ele está dizendo assim, no finalzinho eles vão ser reduzidos à escravidão. Então eles não ficaram o tempo todo escravos no Egito, é isso que ele está dizendo. E qual é o primeiro egípcio a incomodar a descendência de Abraão? Você lembra qual é o primeiro egípcio que começa a incomodar a descendência de Abraão? Não é o faraó na época que ele foi lá com a Sara, que o faraó quis ficar com Sara para ele. Não é porque ali não tinha descendência nenhuma, ninguém tinha nascido ali ainda. O primeiro descendente é Isaac. Quem foi o primeiro a importunar Isaac? Que inclusive tinha que ser mandado embora. O filho da Agar lá. O filho da Agar. Ismael. Ismael. Isso. Uhum. Qual é a ascendência, qual é a nacionalidade de Agar? Ela era egípcia. Ela era egípcia. Então quem é o primeiro egípcio e a primeira, né? Os primeiros egípcios Ismael. A incomodarem Isaac? Ismael e Sara. Ismael. Ambos. Uhum. E depois toda a descendência de Ismael também começa a brigar com a descendência de Isaac. Né? Então você vê que já começa lá. A promessa, a profecia que Deus dá, né, que eles seriam oprimidos pelos egípcios, não necessariamente quer dizer que eles estavam na terra dos egípcios. Mas já tinha egípcios incomodando eles. Quem são? Ismael. Ismael já começa. Ismael da promessa. E atribulando já Isaac, já começa ali. E a própria Agar, de certa forma. Né? Então você já tem esse processo acontecendo lá. Né? E é claro, ele vai ganhar um ápice mais tarde. Né? E é interessante por quê? Porque, lembra, aqui são 40 jubileus. E Deus separa esse período desde o nascimento de Abraão. Porque o nascimento de Abraão acontece quando? Acontece exato 40 jubileus depois. Quando Abraão nasce. Tá? Lembra que quantos anos tem um jubileu no nosso tempo? A gente falou isso na aula passada. No nosso tempo é quantos anos? 50. Alguém lembra? 50. Não, 50 é para Deus. Não, 50 é para Deus. Ah, tá. Para nós. 49. 49. 49 vezes 40 dá quanto? 1960. Tá? Quando você pega a cronologia bíblica de Adão até o nascimento de Abraão não vai dar 1960, vai dar 2008 anos. Por quê? Porque durante 48 anos, lembra a história de que ele para o relógio? É o mesmo caso aqui de Abraão. Ó, Abraão foi chamado aqui, até o Êxodo, Deus programou o seguinte, no relógio de Deus ele programou o seguinte, são 490 anos. Foi isso que eu programei. São 10 jubileus. 10 jubileus, 10 vezes 49, 490. É o que Deus programou. O que aconteceu de verdade? Aconteceu de verdade 430 mais 75. Isso dá 505 anos. Então isso aqui é o Kairos de Deus. Isso aqui é o que Deus definiu, né? E esse aqui é o Cronos. Isso aqui é o que aconteceu na história humana. Tem uma diferença. Qual é a diferença? 15 anos. Ou seja, em algum momento, por 15 anos, entre o nascimento de Abraão até o Êxodo, por 15 anos, alguma coisa aconteceu, informando o quê? Informando que 15 anos se passaram que não estavam na vontade de Deus. Que 15 anos são esses? A gente já conversou na aula passada. Quais são? Você estava na aula passada, gente? Alguém estava na aula passada, não? Sim, pastor, é a diferença entre o nascimento de Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Ismael nasce quando Abraão tem 85 anos. Isaac nasce quando Abraão tinha 100 anos. De 85 anos de Abraão até os 100 anos, quando nasce Isaac, esse período são 15 anos. Esses 15 anos, do nascimento de Ismael até o nascimento de Isaac, é o período do tempo não contado. É o tempo que passou na história do homem. Mas Deus pegou o relógio dele, ó, parou. É como se chegasse aos 85 anos quando Ismael nasce e Deus dissesse: Ismael não é o meu projeto para você. Então o meu relógio agora para. O meu relógio só vai voltar a contar novamente quando Isaac nascer. Então passam-se 15 anos, nasce Isaac. Quando nasce Isaac, conta o relógio de novo. Ou seja, no relógio de Deus, da contagem de Deus, da vontade de Deus, fechou nos 490 quando tem o Êxodo. Por isso que diz o texto, no mesmo dia, na mesma hora, né, o mesmo dia em que ele fez a chamada de Abraão, é o mesmo dia do Êxodo. Só tem um detalhe. Nesse período, 15 anos estavam fora da vontade dele, são os 15 anos de Ismael. Nesse período, o relógio de Deus não conta, fica parado, mas o nosso conta. O do homem contou. Assim como aqui, aqui também é a mesma coisa. Aqui, se você pegar e contar, são 2008 anos. 48 anos, o relógio parou. Quando o relógio para? Não tem muitos dados, mas eu vou dar para você a informação. Eva tem dois filhos, certo? Que são citados na Bíblia. Não quer dizer que Eva só teve dois, tá? Eva pode ter tido muitas filhas antes de Abel e antes de Caim, pode ter filhas, e pode ter tido outros filhos. A Bíblia só está focando no plano de redenção, ele só faz o comparativo do plano de, a linha de redenção e a linha dos ímpios. Ele separa isso em dois grupos, e separa entre Caim e Abel, certo? E Caim é a linha que é a linha ruim, a linha ímpia, e Abel é a linha boa. Só tem um problema, o que aconteceu com Abel? Foi morto. Abel morre. O que aconteceu com a linha boa? Desapareceu. Aí o texto diz, quando Adão tinha 130 anos, se eu não estou enganado, nasce Sete no lugar de Abel. Ou seja, a linha de Abel foi interrompida. Abel não tem descendência. Não tem. Então precisa nascer alguém que é novamente a linhagem, para ficar no lugar de Abel, para continuar. Então, quando Adão agora tem 130 anos, nasce Sete. Sete, o texto diz, Sete no lugar de Abel. E a partir de Sete começa a contar. Entre a morte de Abel e o nascimento de Sete, né, o texto não diz isso claramente, nos pergaminhos antigos a gente pega, mas você tem os 48 anos de tempo não contado. São 48 anos que Deus parou o relógio até Sete nascer, entre Abel morrer e novamente Sete nascer. Gente, isso tem direto aqui. Por isso que eu não vou entrar nos detalhes. Se você ler na apostila, depois tem os detalhezinhos. Você quer ver quanto tempo, não contar. Que lembra que também, entre o Êxodo até o templo, nós vimos 131 anos de diferença. O que eram 131 anos do Êxodo até o templo? Né? Aqueles 131 anos de diferença estão relacionados ao quê? Ao tempo de juízes, lá em que eles ficavam debaixo dos opressores. Né? A gente viu isso na aula passada, se não estou enganado. Então, é a mesma coisa que você vai ter aqui, a mesma coisa do templo até o exílio, vai dar diferença de 70 anos, que é o tempo do exílio, e depois você vai ter daqui até a cruz de Cristo. Né? Então você tem esse período todo relacionado. Menos 7 anos, né? Porque você tem Jesus é cortado no meio da... antes da última semana ali, né? Então tem um corte na semana 69, né? Quando o povo do príncipe que havia de vir, né, vai cortar o ungido. O ungido é cortado. Está lá em Daniel 9, 27, mas 26, 27, se não me engano. Tá. Vamos fazer um intervalozinho rápido, depois a gente volta e continua aqui. Porque ainda não falei da questão da lei, eu tenho respondendo ao Cleilton, né? Um pouco mais sobre essa questão. Obrigada, da lei pastor. Aí. De nada. Ficou mais claro, Ficou Ivana? Perfeito. Tá perfeito, bom. Obrigada. Gente, 15 minutinhos, contando a partir de agora. Já está o relógio aqui contando. Né? E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, dependendo da pergunta, a gente responde depois do intervalo. E se for uma pergunta que não tem muito a ver, a gente responde agora no intervalo com um bate-papo. Tá? Eu vou ficar por aqui mesmo, não vou sair daqui agora. Pastor. Oi, pastor. Oi, pode falar. Oi, pastor. Agora eu vou só... eu queria perguntar assim, ó, é uma dúvida que eu tenho, que a gente já li várias vezes, mas eu queria saber mesmo. Por exemplo, assim, ali diz que quando... no tempo que tinha só Adão, tinha mais populações ou não tinha mais? E no tempo de Noé também ali, depois do dilúvio ainda, como é que aconteceu que teve as populações? Então, aí existem algumas teorias aí, né? Existe o que é conhecido como teoria do gap. A teoria do gap é uma teoria que diz que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 existiu uma outra civilização, uma outra terra, né? Porque alguns dizem, não, que o texto diz assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí Gênesis 1:2 fala, e a terra tornou-se, né? Ou, desculpa, a terra era sem forma vazia, né? E o Espírito do Senhor estava sobre as águas. Muito bem. Aquele termo que fala, e ela era sem forma vazia, você tem duas formas de traduzir isso. Você pode traduzir como era sem forma vazia, ou você pode traduzir como se tornou sem forma vazia. Né? Se você pesquisar, você vai encontrar acadêmicos que sustentam as duas posições. Tá? Obviamente, a posição do era sem forma vazia, ela é mais forte do que a se tornou. Né? Mas não dá para negar que essa possibilidade não é tão remota quanto se diz. Realmente há uma possibilidade. O problema é o que isso significa. Significa o seguinte: o que tornou ela remota e vazia, sem forma vazia? O que tornou ela inóspita à vida? Porque é como se ele desse a entender o seguinte, que quando Deus cria a Terra, ele não cria sem forma vazia, ele cria já com vida. Até porque o próprio Deus mesmo fala lá em Isaías, se não me engano, que quando ele criou a Terra, não a criou para ficar sem forma vazia, ou seja, não a criou para ser inóspita. Mas isso tanto pode inferir como faz parte do processo da criação da Terra, como alguns acham que houve uma civilização pré-adâmica, antes de Adão, e que alguns acham que a queda de Satanás, por exemplo, foi o que tornou a Terra sem forma e vazia. É, a queda de Satanás foi como se fosse um meteoro, por exemplo. E aí muita gente pega os dinossauros e tudo mais e coloca nessa era aí. Né? É uma possibilidade? Ela é uma possibilidade. Não, a Bíblia não dá base suficiente para você consubstanciar isso. Não tem muita base para isso. Os textos são muito, muito, digamos assim, não tem consistência, sabe? É muito abstrato. Você não tem uma base sólida para fazer essa argumentação. Fora outros problemas que você vai ter nessa questão. Porque não se fala nada sobre esses pré-adâmicos. Né? Eu posso inferir uma civilização angelical, por exemplo. Eu posso inferir. Né? Dá para inferir uma civilização angelical, mas não necessariamente a civilização angelical está na Terra. Né? Então, porque tem vários tipos de anjos. Né? E anjo, na verdade, é uma função. Você tem vários tipos. Nem todos os anjos, por exemplo, têm asas. Você vê alguns, o que tem asas que é citado são os querubins e serafins. Os demais, por exemplo, você não vê asas neles. Né? Você não vê Gabriel descendo com asas, o arcanjo Gabriel tem asa. A própria descrição deles não mostra um anjo alado com suas asas voando por aí. Né? Então se criou essa história de que todo anjo tem uma asinha, né? Parece um... Não, só os querubins e serafins são citados com asas. Os anjos normais, os outros anjos, não. A própria Bíblia infere hostes angelicais, ele chama, às vezes ele usa uma simbologia de árvores. Por exemplo, Deus, lá em Ezequiel 31, ele vai falar do jardim de Deus, o Éden. E no Éden tem várias árvores. Aí ele vai falar de cedro, né, o espinheiro, plátano, ele fala de várias árvores. E aí ele fala de uma árvore, de um cedro que cresceu mais do que os outros cedros. A ponto de que todas as outras árvores tinham inveja dele e tal. E aí esse cedro que cresce se torna soberbo. E aí Deus chama o lenhador, corta esse cedro e derruba, né, derruba na terra. E aí você vê que ele está falando, na verdade, de tipos de anjos e do famoso querubim ungido, o famoso querubim que caiu, que cresceu mais do que os outros e tal. E aí você percebe que tem vários tipos distintos e aí você tem uma civilização angelical. Né? Então você vê que os anjos, por exemplo, estão cantando quando Deus está criando a Terra. Ele perguntou: ô Jó, onde é que tu estava quando estava botando as bases da Terra? E os anjos e as estrelas cantavam. Estrelas é um codinome para anjos também. Né? Fala do exército celeste. Né? Então é uma forma simbólica de falar dos anjos. Então eu consigo ver uma civilização angelical, mas não uma civilização terrestre no texto. Tá? E eu não preciso necessariamente criar toda essa estrutura para consubstanciar os dinossauros, as eras geológicas que o pessoal coloca. Ah, mas como é que o ser humano tem só 6 mil anos se tem esqueletos de, sei lá, trocentos mil anos e tudo mais? Né? Ou de milhões de anos como os dinossauros? Como é que isso funciona? Como é que isso é possível? Tal, tal, tal. Primeiro que há uma série de problemas com as questões das eras geológicas, tá? E das questões dos dinossauros e tudo mais. Tem vários problemas nessa datação, nesses milhões de anos e tudo mais. Porque as bases para isso não são também concretas. É quase como algo criado. Você não tem como comprovar realmente que são milhões de anos. Não dá para comprovar isso. Nem mesmo a idade por carbono 14, por exemplo, ela funciona bem até 5 mil anos. Mais do que isso, já começa a ter uma série de problemas. Se você pegar a idade das pedras por rádio, né? Tem vários métodos para fazer por rádio a idade de pedras. Só que tem um problema, também não é confiável. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico para você. Em 1980, o vulcão Santa Helena explodiu. Né? Teve uma erupção devastadora. 1980. Quando você pega essa explosão e você olha o que aconteceu em volta, você vai ver um cânion que não existia, que foi criado a partir da explosão. Você vai ver uma série de estruturas geológicas novas que não existiam antes de 1980. Ou seja, ele mudou toda a geografia daquela região onde teve essa explosão. Se você chegar lá hoje e você olhar aquilo, né, tem vídeos até sobre isso, e você olhar, você diz assim, nossa, que foi milhões de anos para que tivesse esse cânion aqui, para que tivesse esse córrego aqui, essas pedras aqui. Mas não tem milhões de anos. Tem 32. Não, 30 anos, né? Bem dizer agora, 30 anos. Ou seja, não foram milhões de anos. Foi muito menos do que isso, décadas. Aí se você pegar essas pedras que agora estão lá, que vieram depois da explosão vulcânica, e você mandar datar as pedras, essas pedras vêm datadas com milhares de anos, algumas com milhões de anos. Mas elas não têm milhares de anos, nem milhões de anos, elas foram feitas agora, há poucas décadas. Ou seja, a datação não funciona. Não dá para se confiar. É muito arbitrário, né? Não dá para confiar. Tem até um documentário, eu acho que é na Netflix, não sei se ainda tem, Is Genesis History, que eles abrem, inclusive, com essa paisagem do Monte Santa Helena, mostra, né, aqueles locais todos tal, e ficam discutindo. Quantos anos será que tem isso aqui? Ah, milhões de anos, eles mostram tudo bonitinho. E diz, não, isso aqui veio na erupção de Santa Helena. E aí começa a quebrar todos esses mitos que se criou. Então eu não preciso disso para explicar os dinossauros. Eu não preciso disso para explicar essa idade geológica da Terra. Até porque Adão foi criado com aparência de velho já, né? Se você chegasse para Adão no dia seguinte que ele foi criado e perguntasse quantos anos você tem, Adão? Eu tenho um dia. Eu fui criado ontem. Mas você tá com cara de 30. Não, mas foi feito ontem mesmo. Ontem eu tomei consciência das coisas, ontem. Né? Então, às vezes, Deus pode ter criado muitas coisas com cara de velho. Então, eu não preciso da teoria do gap para colocar isso. Na verdade, isso vai me trazer mais problemas, por causa dos pré-adâmicos, do que efetivamente uma solução. Né? Mas também não posso descartar totalmente. Tá? Tem uma série de fatores aí. Então, é muito mais provável que Adão e Eva tiveram muitas filhas antes de nascer o seu filho homem, porque você, o foco do texto, você vê que ela dá graças a Deus que teve um filho homem. Com a ajuda de Deus, teve um filho homem. Puxa, finalmente. E ela está na esperança de que aquele filho homem que nasceu é o Redentor, que Deus prometeu. Eles já estão achando que esse é o Redentor. Por isso que ela fica toda feliz quando tem um filho homem e diz, com a ajuda de Deus eu tive esse filho, que é Caim. Né? E ela acha que Caim é o dito cujo. Muita gente acha que o fruto proibido era sexo. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com sexo, o fruto proibido. Tá? Não crie isso. E não foi daí que veio necessariamente Caim. Caim, né, veio muito depois e é muito provável que ele tivesse tido filhas. E um dos motivos dela ficar, inclusive, na ansiedade de ter um filho homem, justamente é essa. Porque a promessa é do filho homem nascer. E talvez ela tivesse tido filhas e estava esperando quando viria o filho. Porque o que acontece? Ela teve várias filhas, inclusive tem um texto que fala que eles tiveram filhos e filhas, e muito mais do que, né, Caim, Abel e Sete. Talvez tivessem tido outros filhos homens, que o texto não denote, porque não interessava. E eles começam o quê? A se procriar entre si. Não tem outra opção. Por isso que Deus atura certas comportamentos, certas coisas, até um determinado momento. Chega um momento que Deus faz um corte. Ó, daqui pra frente não é mais assim. Até lá, eu suportei. Agora não pode mais. Agora não tem mais casamento entre familiares. Agora mudou, agora tem uma lei. Né? esse processo. Por isso que tem um texto que diz, porque Deus suportou os pecados do tempo da ignorância. Não tem um texto que fala isso? Deus suportou os pecados do tempo da ignorância? O que é o tempo da ignorância? Esse tempo aqui, ó. É o tempo que a humanidade está se desenvolvendo ainda. É um processo de desenvolvimento, né? E não se iluda, gente. Esse processo aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês quantas pessoas podem ter na época do dilúvio. Tem um site aqui. Deixa eu ver só onde é que eu botei esse site. Deixa eu só achar ele aqui no meio. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu compartilhar a tela para você. Só um pouquinho. Deixa eu só me achar aqui. Vamos começar do ano 1 até o dilúvio. 1656. Começando com duas pessoas. Adão e Eva. Né? Minha... que ele... Só um pouquinho, gente, que tem que... Sei por que, que ele não fez o que eu pedi. Mas não está calculando aqui. Será que está com problema o site? Eu acho que o site está com problema. Já está acabando os meus 15 minutos. Deixa eu ver se eu tenho outro site de... Parece que esse aqui deu um... Estou achando aqui um outro que eu possa usar. Que pena. Eu devia ter tirado um print da tela. Não sei por que ele parou de funcionar. Deixa eu ver se eu tenho algum outro que eu possa usar aqui. Deixa eu ver. Aqui acho que tem um que eu posso usar. Tá, aqui tem um outro que eu achei aqui que dá para usar. Pessoal, já acabou o intervalo. Tá, já voltamos aqui, eu estou respondendo a Suzy. E só estou mostrando agora quantas pessoas podiam ter na época do dilúvio. Tá bom? Eu peguei um site aqui que calcula o crescimento populacional. Eu tinha um site melhor, que era mais facilzinho. Esse aqui está aqui a fórmula de crescimento populacional, tá bom? Deixa eu botar assim em português aqui só um pouquinho. Só para vocês verem aqui em português. Tá? Então aqui, né? Então eu tenho o número de anos e a taxa. A população inicial, Adão e Eva, duas pessoas. Tudo bem? Taxa de crescimento. A taxa de crescimento, ela varia. Você tem vários tipos de taxas de crescimento. Tá? Eu vou botar uma taxa bem pequena de crescimento. Vou botar 2%. Tá? Se me engano, hoje está entre 1 e 2, não me lembro qual que é agora. E eu vou usar 1656 anos, que são os anos até o dilúvio, tá? O dilúvio acontece a partir de Adão no ano 1656, ok? E aí eu tenho a população final, acho que eu botei muita gente, 2% é muita gente. Vou botar a taxa hoje, acho que é 1,2%, se eu não estou enganado. Não sei se ele vai aceitar 1,2% aqui. Vou botar 1,2%, tá? 1,2%. 1,2%, eu tenho 758 milhões de pessoas. Ok? Ó, 758 milhões de pessoas. Onde a população começa de 2. A taxa de crescimento, eu botei a mesma taxa atual hoje, que é 1,2%. No final, é esse número aqui. Se eu botasse uma taxa um pouquinho menor do que a atual, 1% mais ou menos, eu já teria quase 100 milhões de pessoas. Se eu botasse uma taxa um pouquinho maior, eu teria mais de 1 bilhão de pessoas, rapidamente. Ou seja, do de Adão e Eva até o dilúvio, seguramente eu tinha mais de 500 milhões de pessoas habitando o mundo naquele tempo. Talvez até mais de 1 bilhão de pessoas, dos quais somente 8 foram salvos. Lembra disso, tá? E lembra, eles viviam ainda, além disso, eles viviam muito mais tempo. Lembra? Adão viveu 930, Metusalém 969, né? Eles viviam muitos anos mesmo. Ô, pastor, então, os caras... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta dentro disso? Com relação à salvação, né, que sobreviveram, mas com relação à salvação para a eternidade, essas pessoas que morreram no dilúvio, foram salvos para a eternidade com Cristo, com Jesus, né? Com Deus, no caso, foram para o céu ou foram para o inferno? Bem, só existem duas opções. Muitos devem ter sido salvos, o próprio Adão, por exemplo. Né? A própria linhagem de Sete, de certa forma, o próprio Abel. Né? Mas nem todos, a gente não tem como saber. Por quê? Porque a salvação naquele tempo é na esperança do Redentor. Lembra? O texto diz isso. Virá, é um proto-evangelho. Virá um Redentor. Então, quem morreu na esperança do Redentor que viria, provavelmente morreu salvo. Tá? A mesma coisa aconteceu com Moisés, com Abraão. Todos eles que morreram antes da cruz, todos eles, morreram na esperança do Redentor que viria. Dessa promessa feita desde lá para Eva, desde lá atrás. Sim, né? Crendo em Jesus já, né, no caso. Crendo no Redentor, que não sabia o nome, não sabia quem Sim. seria e tal. Sim. Então, o que acontece? No momento em que Jesus morre, ele vai se revelar para eles. Vai dizer, ó, pessoal, ó, eu sou o Redentor. Né? E é onde ele leva cativo o cativeiro, né? Como diz o texto. Ele veio e leva cativo o cativeiro. Está lá em Efésios. É Efésios 4, se não me engano, que fala isso. Né? O mesmo que subiu às mais altas esferas é o mesmo que desceu a mais profunda, né, ao mais profundo ponto da Terra, aos abismos, por exemplo. Né? E ele levou cativo o cativeiro, né, que está em Efésios 4. Ou seja, Jesus é o que foi a maior esfera celeste possível, mas também é o que desceu o mais profundo abismo possível. Né? E nesse processo, em que ele, quando vai para o ventre da Terra, ele, na volta, diz que levou cativo o cativeiro. Imagina-se que ele levou aqueles que eram consigo, né? É uma hipótese. Se não levou naquele, vai levar no arrebatamento. Em um dos dois momentos vai levar. Sim. Tá? Obrigada. Então, esses caras aqui, vários deles podem ser salvos. Do dilúvio, só 8. Mas não quer dizer que antes do período do dilúvio, muitos podem ter sido salvos. Né? A gente não sabe quantos. Só Deus o sabe. Tá? E existem outras teses aí também, mas não é o caso. Então... Realmente, partindo de duas pessoas, eu posso ter uma população gigante. Eu não preciso necessariamente ter uma... porque tem gente que diz, né? Não, Adão e os filhos de Adão, na verdade, casaram com esses pré-adâmicos lá atrás. Não, gente, não precisa. Eu não preciso da teoria do gap para poder explicar a população que vivia aqui. Não preciso disso. Tá? Ficou claro, Suzy? Não sei se ficou claro. Sim, só eu queria falar também, pastor, e a parte daí depois de Noé, aí Noé também, quando acabou tudo, também acabou, exterminou toda a população também, né? Depois de Noé? Isso. Sim, aqui, depois do dilúvio começa com 8, né? Com 8, daqui até aqui são cerca de 300 anos, mais ou menos, 350 anos, tá? daqui até o nascimento de Abraão. 350 anos. 350 anos, gente, já dá para ter de mais de 200 mil pessoas. Ou seja, já tinha muita gente. Muita gente já tinha aqui. Tá? Nesse momento que Abraão é chamado. Porque cresce rápido, tá? A população cresce muito rápido. Ainda mais sem guerra, sem nada, cresce mais rápido ainda. Eu botei 1,2%, que tem uma taxa de doenças e tudo mais. Você tem que lembrar o seguinte. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Mas Noé morre com 950. Quando Abraão nasce, Noé ainda está vivo. Depois do dilúvio, Sem, por exemplo, tem 100 anos, 98 anos quando o dilúvio acontece. Mas Sem vive, se não me engano, 600 anos. Ou seja, Sem ainda está vivo quando Jacó nasceu. Nossa. Isaac morre e Sem ainda está vivo. Para você ter uma percepção. Sem aqui, né, vai morrer um pouquinho antes de Jacó morrer. Ou seja, nada impede que Noé e Sem tenham conversado com Abraão aqui. Nada impede que Sem tenha contado para Isaac e para Jacó como é que era. Até porque são todos descendentes deles. Eles são semitas. Os israelitas são semitas. Vem da linha de Sem. E Sem está vivo, gente. Sem está ali, está vivo. Ele pode contar toda a história de como era o mundo antes do dilúvio. Porque ele vivenciou isso. De onde vem, então, as histórias? Vem da contagem de Sem. Sem vai dizer, olha, assim, era assim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tinham gigantes lá, tal. E conta toda a história. Então não se iluda. Esse pessoal aqui está vivo aqui enquanto Abraão é chamado. Eles não tinham morrido logo depois do dilúvio e morreram. Não. Os caras viveram centenas de anos depois disso. Inclusive, Abraão morre e os caras tem gente viva lá ainda. Sem está vivo. Vários deles estão vivos ainda. Né? Só que, claro, depois a linha de tempo de vida vai diminuindo. Né? Então esse processo acontece. Tanto que você tem a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão. Né? Diz Abraão, vou fazer de você uma descendência que vai abençoar toda a terra. Depois de Abraão, o que ele faz? Lembra, tem o Êxodo aqui. O Êxodo tem uma nova aliança. A aliança feita com o povo de Israel. Porque agora o povo de Israel está ali e Deus entrega o quê? As tábuas da lei, porque desce a lei, né? Vem a lei agora. Até aqui não tinha, na infância não tem uma lei definida. Agora a lei vai ser o quê? A lei vai entrar na nação de Israel, por quê? Porque a lei agora vai ser o pedagogo. O objetivo da lei qual é? O objetivo da lei é ser luz para as nações, lembra? Deus reúne a nação e diz assim, olha, vocês, eu reuni vocês para que vocês sejam luz para as nações. Para que quando as nações olharem para vocês, eles vejam em vocês que há um Deus, que tem leis, né? É um Deus perfeito, com uma leis perfeitas. Por isso que ele diz, que outro povo vai ter leis como a que eu dei para vocês? Não tem outro povo, só vocês. Então vocês são o quê? Vocês vão ser luz para as nações. Para mostrar para as outras nações... Né, como é que eu quero que se comportem. O problema é que Israel, né, recebe a lei, mas chega aqui, eles já estão perdidinho. As tribos do norte já foram levadas, e agora as tribos do sul estão sendo levadas para o exílio da Babilônia. Então ela recebe a lei aqui e vai, né, sai do ápice, digamos assim, de nação, apesar que lá ele já começa com o bezerro de ouro, né, lá já dá as primeiras indicações, mas eles vão decaindo, até vir Cristo. Por quê? Porque essa lei que foi dada, essa aliança que foi dada aqui, não é perfeita, como diz o autor de Hebreus. Precisava ver o quê? Vir a nova aliança por meio de Cristo. Por isso que você tem aqui, nesse período do exílio, você tem Jeremias profetizando, vai ter uma nova aliança. E eu vou resolver esse problema todo, vocês não conseguem guardar, vocês não conseguem fazer, vocês não conseguem ser luz para as nações, vocês não conseguem, né, mostrar para as nações o meu objetivo. Então não se preocupa, eu vou resolver isso por meio da minha aliança, que é com Cristo. Lembra a minha aliança? O Filho na cruz com seus braços. Né? Essa é a aliança que vai apontar para essa nova aliança em Cristo, que daí daqui para frente, né, é a aliança perfeita. Então você tem todos os processos das alianças aqui, tanto que ele faz uma aliança aqui com Moisés, que, né, e o povo. Depois, aqui, ele vai fazer uma aliança com Davi. Um pouquinho antes do templo, aqui, ó, ele faz uma aliança com Davi. Diz: Davi, da tua linhagem, eu vou suscitar um descendente teu, Davi. E o reino dele vai ser eterno. Você percebe que a própria revelação da lei, da desculpa, das alianças, são graduais. Aqui ele faz uma aliança com Adão, que é uma aliança, né? Aqui a gente não tem os detalhes. Adão cai, ele faz aqui a promessa do Redentor que viria, um proto-evangelho lá de Gênesis 3, né? Descendente da mulher. Depois tem Noé, ele faz uma nova aliança com Noé, refaz a aliança, bota o arco, né, nos céus, como símbolo da sua aliança, né? O arco que já foi deturpado, hoje é o arco, né? Se você lembrar, o arco que você vê no céu tem sete cores, mas o arco do movimento LGBT tem seis cores só. Seis aponta para o número do homem, novamente. É o homem querendo, né, Satanás distorcendo aquilo que Deus coloca. Deus colocou um arco com sete cores. Sete cores é o número da perfeição, né? Sete é o número da perfeição. Então, e o arco do grupo LGBT, o quê? Não é um arco perfeito, é o arco com seis cores, porque é o arco do homem imperfeito, falho, né? O mesmo número do anticristo, que é o número de homem, número seis, mesma coisa. Então você tem todo esse paralelo que não é por acaso, nada é por acaso. Nada é por acaso. E aí, nessa aliança com Noé, né, ele já dá a dica: ó, não vai ser com água, a próxima vai ser com fogo. Depois ele faz com Abraão. De Abraão ele novamente reitera o descendente. Vai vir um descendente que vai abençoar toda a terra. Por isso que tem, a partir de Abraão, muda o processo para entrar o quê? A juventude. Cria-se a lei, né? Aí ele vem com Moisés. Moisés novamente faz a aliança, né, com o povo de Israel, agora todo. Depois ele faz com Davi, dizendo: Davi, é da tua linhagem, Davi. Mas aquilo eu já tinha dito para Jacó. Jacó já tinha dito: ó, o cetro não se apartará de Judá. E ninguém me perguntou da questão da plenitude de gentios ainda, né? O pessoal esqueceu completamente. Vocês não estavam na aula passada, né? Ei, pessoal. O pessoal esqueceu. Hã? Esse pessoal não é fácil. De onde vem o mistério da plenitude de gentios? Que texto de Romanos que eu usei ontem? Desculpa, terça. Vamos lá. Pelo menos isso, né, pessoal? Que texto que eu usei em Romanos? Eu vou até deixar preparadinho aqui. Hã? Romanos. Vocês Romanos não estavam 11. na aula mesmo. Romanos 11. Versículo. Ah, eu não lembro o versículo, eu não marquei, mas eu marquei o 11. Vamos lá. Vou botar aqui. Vou botar aqui já. Já vou compartilhar a tela. Tá aqui, ó. Vamos relembrar então o que a gente discutiu na terça-feira, que o pessoal esqueceu completamente. 25. É isso aí, ó. Tá aqui, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Paulo está deixando bem claro, há um mistério aqui. Mistério esse que não está claro no Novo Testamento. Mas não quer dizer que não seja um mistério que você possa entender. Lembra? O Novo Testamento tira o véu do Antigo, mas não todo. E existem coisas que você estudando o Antigo, você vai entender melhor que você não entendia. Né? E ele diz assim: ó, ignoreis esse mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos. Você não ficar, né, achando que você é o máximo. E que veio o endurecimento em parte a Israel, para quê? Até que haja entrado plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. O que é isso, plenitude? Plenitude fala de um número, né? Um número. Número do quê? Dos gentios. O que Paulo está falando aqui, gente? Lembra? A gente até discutiu isso na aula passada sobre o já é e ainda não. Por que que. Quando Jesus é ressurreto aqui, por que que já não começou o reino milenar aqui? Por que que a gente está nesse período do já é ainda não? Por que que tem esse período aqui e o reino milenar vem depois? Né? Tem um motivo para isso. Por quê? Porque precisa alcançar um povo que não foi alcançado ainda. Existe um número para alcançar. Vamos lá para. Agora vamos explicar para a plenitude dos gentios onde é que está isso. Isso está lá em Jacó. Está lá em Jacó, Gênesis 48. Gênesis 48. Tá? Lembra o que acontece nesse texto? Nesse texto, José tem dois filhos, Efraim e Manassés. Certo? Lembra disso? Jacó tá velhinho, tá quase passando para o outro lado, né? E aí ele quer abençoar os filhos de José. E ele diz, esses filhos de José agora são meus filhos. Por isso que você vai ter 13 tribos ao invés de 12. Porque José agora, tinham 12 filhos com José, né, o último é Benjamim, mas na conta de José vão entrar 2. Então de 12 vai passar a ter 13 tribos. E aí cada dessas 13, Deus vai fazer sempre um movimento, né? Uma fica de reserva e as outras 12 trabalham. Por isso que tem as 12 tribos de Israel que ganham suas terras. Mas uma não ganha terra, que é Levi. Por isso que 12 tribos iam para a guerra, mas uma não ia para a guerra. A tribo dos sacerdotes, Levi. Ou seja, sempre tem um coringa no meio. Né? E no caso, por exemplo, lá das tribos de Israel, Levi ficou como coringa, ficou como uma tribo de sacerdote. Então você sempre tem 12 para governo e uma é o coringa. E isso vem por quê? Por causa dos dois, Efraim e Manassés. E aí ele vai abençoar. Né? Ele vai fazer umas bênçãos aqui muito interessantes, que no português não ficam claros. Mas quando você analisa isso no hebraico, a coisa fica um pouquinho mais interessante. Primeiro que ele fala assim, abençoa José dizendo, Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac. Então ele está reiterando para o Deus, né, que fez aliança com Abraão, que fez aliança com Isaac e com ele. Né? E ele fala, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. E ele fala uma coisa curiosa. E o anjo que me tem livrado de todo mal. Ele fala do Deus que me sustentou e fala do anjo. Quem é o anjo do Senhor que sustentou Jacó? Jesus. É uma teofania, ele está fazendo uma indireta ao filho aqui. Né? Inclusive, com quem que Jacó conversa? Porque Jacó conversa com Deus e Deus depois sai voando, lá em Gênesis 37. Ele bate um papo com Deus, né? Deus e Jacó estão batendo um papo, conversando um com o outro, e de repente o texto diz, e aí Deus pega e elevou-se, saiu voando. Né? Parecia o Neo no Matrix, sai voando no final do filme. Mesma coisa, né? Jesus sai voando ali, parece Superman. Né? Com quem que ele está conversando? Não é com o pai, porque lembra, o que Deus fala para Moisés? Olha, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Então quem que Abraão viu lá em Gênesis 17, que ele conversa também e sai voando, e com quem que Jacó conversa em Gênesis 37, né, que se revela como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né, e também sai voando. E eles não morreram. Então não pode ser o pai. Quem que eles viram? O filho. Uma teofania do filho. Né? O Deus, a imagem visível do Deus invisível, como diz o texto lá. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então eles veem o filho. E aí ele fala desse anjo, o anjo que me livrou aqui, todo mal. E aí esse anjo, o anjo abençoe. Já viu o anjo abençoando, gente? Mas não pode nem receber adoração, porque ele fala, não me adora que eu sou homem como você, ô Daniel. Não me adora, não. Sou anjo como, sou homem como, né, sou... Não sou digno de adoração. Como fala para João, né? João também tenta adorar lá. E diz, não. Sou servo como você. Não me adora, não. Adoração só para o Senhor. Então, né? Anjo que abençoa, né? Está falando de Jesus. E seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam. E aqui ele fala uma coisa curiosa. Cresçam em multidão no meio da terra. Aqui, literalmente, no hebraico, Jacó está dizendo o seguinte, que eles cresçam como peixes no meio da terra. Literalmente, isso está escrito em hebraico. Que eles cresçam como peixes sobre a terra. Peixe cresce onde, gente? Na terra? Não. Na água, no mar, nos lagos, né? Simbolicamente, tem uma coisa já acontecendo aqui. Ele está comparando. Esses caras são como peixes nas nações. Né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho depois. Já tem o primeiro pescador aqui. Lembra pescadores de homens? Vou pescar esses homens todos. Que eles cresçam como peixes. E aí, o que ele faz? Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre Efraim, que é o mais novo, ele não gostou. Porque o mais velho que vai é a mão direita. Mão direita sobre o mais velho, a mão esquerda, né? A mão esquerda sobre o outro, que já tinha posicionado. Mas o que Jacó fez? Jacó cruza. Cruz. Já está fazendo um sinal da cruz aqui, ó. Jacó cruza os braços. Eu já tenho um simbolismo da cruz acontecendo aqui, sobre os dois. Né? Então Jacó cruza os braços sobre os dois. Né? E ele diz, não, eu sei que ele é o primogênito, mas não. Ele também vai ser povo. Tanto que ele fala assim, né? Ele diz assim, ó, eu sei, ele também vai ser povo. O Manassés, que é o mais velho, vai ser povo também. Né? Ele vai ser grande. Contudo, seu irmão menor vai ser maior do que ele. E a descendência do irmão menor, quem é o irmão menor? Efraim. A descendência de Efraim será o quê? Multidão de nações. Ou seja, em Manassés é tribo. Manassés é povo. Mas Efraim tem nações dentro dele. Opa, o negócio já mudou. E como é que é nações no hebraico? Goi. E como é que é chamado o gentil? Goim. E aqui está nações. Será uma multidão de gentios. E como é que é a multidão aqui no hebraico? A palavrinha multidão. A palavrinha multidão significa o quê? Plenitude. Aquilo que preenche. Sabe o que ele está dizendo? Jacó está dizendo o seguinte. O seu irmão menor vai ser maior do que Manassés. E a descendência dele vai ser a plenitude dos gentios. Está aqui. Esse é o mistério que Paulo está falando lá em Romanos 11. Está dizendo, ó, te fala um mistério. Ele não vem enquanto a plenitude dos gentios não for alcançada. Qual é a plenitude dos gentios? A descendência de Efraim. Que crescem como peixes sobre a terra. O que é Efraim, gente? Já viram as duas casas? Já ouviram falar das duas casas de Israel? Isaías 11 vai falar das duas casas. Essas duas casas brigam entre si. Né? Vai falar aqui, ó. Vai falar o seguinte, ó. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Está falando do quê? Está falando do futuro. Isso aqui não aconteceu ainda. O estandarte para as nações já aconteceu. A bandeira para as nações já aconteceu. O sinal para as nações já aconteceu. Quem é o sinal para as nações? Cristo. Cristo é o sinal, já vou mostrar isso. Cristo é o sinal para as nações. E esse sinal para as nações vai juntar o quê? Vai juntar os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Ele vai juntar os dois. E isso vai recolher do quê? Dos quatro. Quatro, lembra? Quatro fala da terra. Dos quatro confins da terra. E aí diz uma coisa curiosa. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Lembra de Efraim? Quem é Efraim? Efraim é aquele que dentro dele tem nações, gentios. E os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não vai mais invejar Judá. E Judá não vai mais oprimir Efraim. Ou seja, esses dois vão se juntar. Quando é que isso vai se juntar? Vamos agora pegar mais um textozinho bonitinho. Vamos lá para Ezequiel 37. Famoso Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, mas... Tem uma coisa curiosa aqui. Né? Deixa eu já preparar um outro texto aqui. Enquanto isso, deixa eu só achar aqui. Peraí. Deixa eu já pegar Efraim aqui. Aqui. Muito bem. Ó, vamos pegar aqui o Salmo 37. Né? Aqui tem os ossos secos, tal, bonitinho. Reunião de Judá e Israel. Vamos ler o que diz aqui. Vê a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Agora, junta um pedaço no outro e faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Por que, que ele está falando isso aqui? Por que, que ele pegou uma peça madeira para Judá e uma peça madeira para Efraim? Você já parou para pensar nisso? Por que, que ele faz isso? Tem uma coisa interessante acontecendo aqui. Porque depois do templo, depois do reinado de Salomão, uma coisa curiosa acontece. O que acontece depois do reinado de Salomão? Quando o filho dele toma o posto. Lembram? Israel é dividido. Tribos do norte e tribos do sul. E agora eu tenho as tribos divididas em dois grupos. No sul ficou Judá e Benjamim e uma parte dos levitas. No norte ficou as outras 10 tribos e meia. Parte dos levitas no norte, parte dos levitas no sul. Então eu tenho 10 tribos e meia, né, no norte e 10 tribos e meia no sul. O que, que são essas? Qual é o rei das tribos do norte, gente? De que tribo é os reis da tribo do norte? Alguém lembra? De que tribo são os reis da tribo do norte? De Judá. Não, Judá é do sul. É das tribos de Judá Efraim. É do sul. Efraim. Aí eu tenho o quê? Ao norte, Efraim. Ao sul, Judá. As duas casas aí. Ó. Casa de Efraim, casa de Judá. Quando, lembra da geração que ficou no deserto? Entraram só 2 homens da geração do deserto na Terra Prometida, daquela geração que morreu no deserto. Quem são esses 2 homens? Josué e Caleb. Josué e Caleb. De que tribo é Josué? Aí Caleb é Judá, né? Josué. Caleb é Judá. E Josué? Efraim. Olha quais são os 2 que entram na Terra Prometida. Um representante da tribo de Efraim, Josué, e um representante da tribo de Judá, Caleb. Simbolicamente, a mesma divisão depois dos 2 reinos, onde eu tenho um rei Judá e um rei de Efraim. A casa de Judá, a casa de Efraim. Você acha que é por acaso? Nada é por acaso. Tudo tem um simbolismo. Tudo está simbolizando. E aí tem todo um projeto de Deus acontecendo. Que pedaço de vara que juntou as 2 tribos. Eu vou mostrar para vocês que pedaço de vara juntou as 2 tribos. Aqui, ó. Onde é que foi juntado? Pega uma e chama de Judá. Pega outra e chama de Efraim. Junta as 2. Qual é a bandeira que vai juntar as 2? Quais são as 2 varas colocadas uma com a outra que juntaram as tribos todas? Está ali. É a cruz de Cristo. Em Cristo, ele, na cruz, juntou tudo. Ele iniciou o processo lá atrás. Por isso que o texto Isaías 8,14 aqui, ó, vai falar o quê? Ele, Cristo, vos será santuário, tabernáculo. Porque ele tabernaculou conosco. Mas ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Quais são as 2 casas de Israel? Efraim e Judá. Por isso que você vê Ezequiel falando, toma um pedaço e escreve para Judá, toma um pedaço e escreve para Efraim, ajunta os 2 para que se torne 1 na tua mão. Por isso que você vê Isaías 11 falando, vai lá no futuro, quando ele vier de novo, ele vai acabar com a inveja de Efraim. Por quê? Porque até hoje Efraim tem inveja de Judá. Ou vai me dizer que tem um monte de judaizante, um monte de cristão querendo se tornar judeu, porque acha que é só bonito. Não, porque tem inveja. Tem inveja da prosperidade dos judeus, tem inveja do que os judeus têm. E aí querem se tornar judeu. Esquecem que já são da tribo, que já são casa de Israel, que já fazem parte por meio de Cristo. Né? E o que os judeus fazem com esses que querem se tornar judeus? Né? Esses que são de Efraim e querem se tornar judeu. Eles humilham, oprimem, botam-se debaixo da lei, botam debaixo de jugo. Agora não, agora se você veio para nós, agora tem que seguir o sábado, tem que fazer isso, isso, isso, isso. Vai oprimir. Quando chegar Jesus de volta, acaba com isso. É isso que ele está dizendo. A inveja de Efraim vai ser acabada, vai terminar. né? E Judá não vai mais ser hostil, não vai mais ser hostil a Efraim, como é hoje. Né? E aí você tem vários textos, como Zacarias 10 aqui ó, também, né? Fortalecerei a casa de Judá, salvaria a casa de José, vou fazer eles voltar. Né? Todo esse processo. Por isso que você tem um texto, né? Por exemplo, lembra que qual é a profecia que eles vão crescer como peixe sobre a terra, não é isso? Não. Peixe sobre a terra. Não é isso que ele diz lá? Né? Onde tá, na nossa tradução está com multidão de multidões sobre a terra. Na verdade é peixe sobre a terra. E se você lembrar, a casa de Efraim é dispersa, né? Que os assírios tomam conta, né? Os assírios vêm aqui, um pouquinho antes de Judá ser levada para o exílio da Babilônia, um pouquinho antes, né? A casa de Israel, né? As tribos do norte são tomadas pelos assírios e são dispersas. São chamadas tribos perdidas de Israel, que estão dispersas nas nações. Lembra que o texto diz que Efraim, dentro dele tem nações? É como se dissesse, ó, a casa de Efraim foi colocado no meio das nações. E esses caras cresceram no meio das nações. Estão aí. Estão misturados nas nações. Muita gente é da linhagem das 12, das 10 tribos perdidas e não sabe. Não sabe. Por quê? Porque esses caras foram distribuídos. Um ou outro pode ter se guardado, mas tiveram filhos com os gentios pelo mundo todo. Enquanto que a casa de Judá ficou o quê? Ficou unida ainda. A casa de Judá ainda está lá. Né? Tanto que os judeus hoje é que voltaram, né? A tribo de Judá. A sorte de Judá foi mudada lá. Que tá agora que é Israel. Né? Que eles chamaram de Israel novamente. Mas lá não tem as 12 tribos ainda. E aí Jesus vem e diz assim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele está pescando o quê? Ele está cumprindo isso aqui, ó, Jeremias 16:16. O que diz Jeremias? Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Quem que está pescando? Nós. Nós somos pescadores. Porque está falando isso aqui, ó, dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, né, que estão perdidos, que ele quer fazer voltar para a sua terra. Lá na frente. Então ele vai mandar o quê? Pescadores, para pescar esses caras. Depois dos pescadores, vai mandar os caçadores. Né? Vai vir depois um tempo de perseguição. Por enquanto é o tempo do pescador. Nós somos pescadores. Depois vai vir os caçadores, aí a perseguição. Aí acabou o tempo de pescar, agora vai ser o tempo de caçar. Esses caras daí estão escondidos. Percebe? Está tudo lá atrás, tudo descrito. O que Paulo está falando ali em Romanos 11 está tá aludindo aqui a questão de Jacó, aqui, depois de Abraão. Que já foi profetizado lá atrás. Depois teve a separação. Né? E é interessante que Deus diz que tem duas esposas. Mas uma das esposas, Deus deu carta de divórcio. Sabia disso? Você sabia que Deus deu carta de divórcio? E olha que Deus odeia o divórcio, mas ele deu carta de divórcio. Sabia disso, gente? Onde é que está isso na Bíblia? Já viram aquele texto de Romanos 7? Ó, tem um texto de Romanos 7 que Paulo faz um comparativo. Vou botar aqui, ó, Romanos 7 primeiro. Romanos 7. Paulo fala uma coisa muito curiosa. Fala assim, porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, se o marido morre, ela está livre. Não está? Por que que Paulo está falando essas coisas aqui? Por que que Paulo faz essas comparações? O que que Paulo está querendo dizer com isso? Vamos lá para Jeremias 3. Jeremias capítulo 3. Olha que coisa curiosa. Deus fala assim, se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela, não se poluiria com isso toda a terra? Por que Deus começa o texto falando isso? Porque lá em Deuteronômio 24, olha como é interessante conhecer a Bíblia, gente. Lá em Deuteronômio 24, tem uma lei muito curiosa. Se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavar termo de divórcio, e lhe der a mão, ou seja, a mulher era casada com o primeiro marido, aí casa com outro marido, o outro marido se divorcia dela também, né? E aí despede a outra. Então o primeiro marido que a deu carta de divórcio, não pode pegá-la de volta, porque ela foi contaminada. Isso é abominação perante o Senhor. Você percebe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: a mulher casou, achou coisa indecente nela, o cara deu divórcio para ela. Ela vai e casa com outro, né? Depois se divorcia do outro. Se o cara quiser voltar com ela, não pode. Não, pela lei não pode. Mas digamos que ele queira. Não, não pode. Está proibido pela lei. Que lei? A própria lei do Senhor, que ele deu lá no monte. Por que que isso está aqui? Porque lá em Jeremias 3, Deus faz exatamente isso. Deus vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho mais longe, senão é muita coisa para ler. Vamos pegar aqui, ó. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Israel é as tribos do norte. Quando ele fala Israel, aqui está falando das tribos do norte. Efraim, tá? A casa de Efraim. Aí está dizendo, ó, viu o que ela fez? Foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, se deu ali a toda prostituição. Por quê? Porque Israel, as tribos do norte, se prostituíram com o quê? Com outros deuses. Lembra? Você idolatrar outros deuses, que não o Deus de Israel, você adorar outros deuses, é prostituição. Não pode. Você está se prostituindo. E aí ele fala assim, e depois dela ter feito tudo isso, né, eu pensei que ela voltaria para mim. Deus falando, porque ela é minha esposa. Lembra? Deus casou com o povo lá no monte. Lembra disso? Deus casou com o povo lá no monte Sinai. Ele disse em Jeremias 31, 32, ele disse que casou com eles lá. Né? Israel se tornou esposa do Senhor. Quando Israel se dividiu, ele teve agora duas esposas. A esposa do norte e a esposa do sul. Agora são duas esposas. Por isso que ele fala assim, ó, depois de feito isso, né, achei que ela ia voltar para mim. Não voltou. E a irmã dela, sua pérfida irmã Judá, viu isso. As tribos do sul, a casa do sul. Então, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Deus se divorciou das tribos do norte, mas não deu carta de divórcio para Judá. Não deu carta de divórcio para Judá. Só deu carta de divórcio para as tribos do norte. Só que tem um detalhe, lá em Oséias, Deus diz que vai se compadecer dela. Ah, eu vou me compadecer de você, Israel. E você que é chamada não favorecida, agora você, eu vou tornar você favorecida. É o que Paulo vai usar lá em Romanos, de 9 a 11. Ele vai usar o mesmo texto de Oséias, quando ele conta das filhas de Israel, e diz assim, ó, dá o nome para ela, de não favorecida. Mas depois eu vou favorecê-la. Não se preocupe, eu vou favorecê-la. Ela era não agraciada, ela não era povo. Agora eu vou chamar ela, aquela que não era povo, vai ser meu povo. Tá tudo concatenado. Paulo está lembrando de Oséias lá, em Romanos 9 a 11. Está falando tudo isso, ele vai falar lá. Aquela que não era favorecida, ele foi favorecida. Está falando de nós, indiretamente. Só que tem um problema para Deus. Qual é o problema? Ele deu carta de divórcio. E mesmo que ele queira, não pode voltar. Não pode voltar para ela. Por quê? Porque o marido, o primeiro marido, que é Deus, não pode. Ela já estava com outro. E ele deu carta de divórcio. Não pode voltar para ela. Então como é que ele vai voltar? Os judeus até hoje, que não acreditam que Jesus é o Messias, se perguntam. Como é que Deus vai fazer? Porque a própria lei dele, lá em Deuteronômio 24, diz que ele não pode voltar para a esposa primeira. Como é que Deus vai resolver? Como é que ele pode ter prometido que vai voltar se ela cometeu adultério, casou com outro e tudo mais, e não pode mais voltar. A lei não tem limite. Como é que Deus vai resolver esse imbróglio? Ah, mas Deus resolveu o imbróglio. Deus encarnou. O marido encarnou. E o marido morreu. No momento que o marido morreu, ela, que estava presa pela lei e não podia mais casar com ele de novo, agora ela está livre, porque o marido morreu. Se o marido morreu, ela não está mais livre. Pela lei antiga, ela não está mais presa ao marido. Ou seja, quando Jesus é ressurreto, agora ele tem, o próprio Deus, possibilidade de casar com ela de novo, tomá-la como esposa de novo. Porque a lei antiga já, ó, já era. O marido já morreu, estamos num novo processo, né, simbolicamente agora, sem morte não tem testamento, então com a morte veio o testamento, agora é um novo testamento, é uma nova, né, até houve mudança de lei, inclusive, porque o texto diz em Hebreus 7 que houve mudança de lei, né, justamente por causa do sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio antes era de Levi, agora não, agora o sacerdócio é de Judá também. Então, se houve mudança de sacerdócio, tem que ter mudança de lei. E agora Jesus pode casar de novo. Deus pode casar de novo com aquela que não era favorecida. Por isso que Paulo usa aquela que não é favorecida, agora é favorecida. Aquela que não era povo, agora é povo. Que está lá em Oséias. É todo um simbolismo de Oséias, é todo um simbolismo de Israel. Né? Por isso que ele usa lá em Romanos 7 isso. Que a mulher está presa ao marido por causa da lei. Mas morrendo o marido, ela está livre para tomar novas núpcias agora, né? Inclusive com o mesmo marido, quando ele ressuscitar. Né? É um processo belíssimo. Então, tem uma série de coisas nessa questão do Antigo Testamento que aponta para a cruz de Cristo em vários aspectos. Qual é o nosso problema, gente? A gente não sabe ler. A gente vê o texto, lê o texto, acha que aquilo é um negócio da lei, que não tem nada a ver. Isso é... Eu vou ver o negócio da lei lá de Moisés. Eu vou entender esse negócio aqui. Então fica para nós ainda, né, fica como se tivesse um véu ainda cobrindo o entendimento das coisas. E tem muito mais simbolismos, né? Tem muito mais simbolismo. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui. Não tem como você abordar tudo. Até mesmo, por exemplo, né, a questão, eu já coloquei isso em outras aulas, mas aqui eu acho que não. Lembra que eu falei dos anjos caídos, né? Os anjos que são os anjos das nações. Existe um jogo de xadrez aqui acontecendo e tal. Né? Por isso que nesse período aqui, que é o período da pesca, nesse período da pesca aqui, né, é o já é ainda não. Porque tem que pescar esses caras que estão nas nações, os gentios, até a plenitude dos gentios ser alcançado. Quando alcançar a plenitude dos gentios, pronto. Agora pode vir. Né? Agora chegou no número necessário. Agora, né, pode voltar. Tem um processo. Por isso que Paulo diz, isso vai ser assim nesse período aqui até essa plenitude alcançar. Quando alcançar a plenitude gentil, fecha a conta, passa a régua, né? Vamos para a próxima fase. Mais ou menos isso que está acontecendo. No caso dos anjos caídos, que tem esse jogo xadrez, né, você tem que lembrar o seguinte, que Satanás, ele nunca atacava o poder de Deus, ele sempre atacou o caráter de Deus. Já percebeu isso várias vezes? Satanás nunca ataca o poder de Deus, ele sempre ataca o caráter. Né? Se você ler Isaías 14, que vai falar, né, que eu subirei e serei como o Altíssimo, e vou botar meu trono acima das estrelas do Senhor, tal. Né? Ou você lê Ezequiel 28, né? E o Ezequiel 31, que vai falar, são textos que falam sobre a queda de Satanás, das escolhas que ele faz, você vê que ele sempre ataca depois o caráter de Deus, porque é como se ele dissesse para os outros anjos, dissesse assim, olha, sabe, eu posso ser um Deus melhor que ele. Ele diz que é verdade, que ele é amoroso e tal, mas eu acho que ele não é não. Inclusive, eu acho que eu posso ser um regente melhor do que ele. Mais ou menos isso que Satanás está fazendo. Como é que você consubstancia isso na Bíblia? Primeiro que ele fala da soberba, né? Lembra? O pecado de Satanás é a sua soberba. Ele amou mais a si mesmo do que ao próprio Deus. Ele se ensoberbeceu. É o que Paulo fala para Timóteo, né? Quando fala dos novatos, para que eles não caiam no mesmo erro de Satanás, do diabo, de ficar soberbo. Por isso que diz, ó, não bota novato no púlpito, não. Bota pessoas, né, que têm uma base, que já tenham uma maturidade. Não bota novato, não, porque se você botar novato, corre risco deles se ensoberbecerem, como se ensoberbeceu o diabo. E cai no mesmo erro do diabo. É o que ele fala para Timóteo lá, né? Então ele fala sobre isso. E como é que eu sei que ele ataca o caráter e não o poder de Deus? É só ver o que ele fala para Eva, né? Satanás chega para Eva e fala o quê? Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer nada aqui? Aí o que Eva responde? Não, posso comer tudo. Só não posso comer da árvore que está lá no meio do jardim, porque essa árvore não posso inclusive nem tocar. Aí o que Satanás diz? Ah, imagina. Você pode tocar sim, pode comer, né? Você pode comer porque não vai morrer. Você não vai morrer, na verdade você vai ser como Deus. O que Satanás está dizendo implicitamente aí, gente? Está dizendo pelo menos duas coisas. Ele está dizendo o seguinte. Primeiro que Deus mentiu. Deus mentiu para você. Você não vai morrer. Está chamando Deus mentiroso. Ponto um. Segundo, Deus não quer que você seja igual a ele. Está chamando Deus de egoísta. Ele está atacando o quê? O caráter de Deus. Você diz, ah, não. Deus não é isso, não. Deus mente. Deus, e você tem que lembrar, ele está atacando quem Deus é. E Deus é a verdade. Deus é amor. Deus não pode ser egoísta. Não tem como Deus ser egoísta. Ele é a própria bondade. Né? Então, você vê que é uma guerra em relação ao caráter. E essa guerra aconteceu já lá atrás, inclusive provavelmente antes da criação do homem. Né? Tanto que Satanás não caiu sozinho, levou alguns com ele. Né? Não sei se um terço realmente, porque aquele um terço que fala em Apocalipse não é um terço que Satanás leva do céu, não. Aquele um terço é um terço que Satanás vence e pisa em cima. Não é porque levou um terço do céu, mas ele levou alguns com ele, porque o texto de Ezequiel 31 diz que vários caíram com ele. Né? Não sei se um terço exatamente, pode até ter sido, mas não dá para usar o texto de Apocalipse nem o texto de Daniel para isso. Que são dois textos que estão interrelacionados, né? Mas caíram alguns. E quando caíram, você tem que lembrar que por que Deus não destrói Satanás? Por que quando Satanás caiu, Deus não o destruiu de uma vez? Ah, gente, por quê? Boa pergunta. Imagina a seguinte situação. Você tem dois grupos de anjos, esquece os homens, só tem dois grupos de vários anjos lá, vários tipos de anjos. E aí tem um grupo, né, o grupo da esquerda, digamos assim, porque, né, eles são esquerdistas, dizendo que Deus não é bom, que Deus na verdade é malvado e que eles podiam reinar melhor do que, né, do que Deus está reinando. E esse cara, que é o líder, coopta outros do grupo dos anjos. E ele diz, ó, Deus não é. Deus diz que é amoroso, mas não é não. Deus diz que é verdadeiro, mas não é não. E poderoso ele é, porque eu sei que ele é poderoso. Isso eu já percebi. Realmente ele tem poder. Mas eu, como Deus, podia ser melhor do que ele. Satanás vende isso e vende para vários, e vários compram. Se Deus pega. E agora imagina, Deus. Né, isso aconteceu por um período. A gente não sabe quanto tempo levou. Mas Satanás não cai por causa do primeiro pecado, cai por causa da multidão das suas iniquidades, como diz Ezequiel 28, né? Que Deus não tinha enchido a taça, então ele faz um monte de coisa, até que enche a taça e Deus toma providência. Mas Deus não o destrói, não o mata. Por quê? Imagine a seguinte situação. Você tem um bando do lado da direita que não caiu, ouvindo toda aquela história. E você tem esse grupo dizendo que Deus é malvado, de certa forma. Aí, Deus pega esses caras e destrói. Destrói, sem misericórdia. Vai lá e pimba, destrói todos eles. O que que esse grupo que não escolheu Satanás vai começar a pensar aqui? O que que vocês acham? Vai começar Deus a ter um burburinho. Coisa assim? Vai ter um burburinho. Você viu o que ele fez com os caras? Olha, ele já pegou e já... Ó... Fez que nem o Thanos. Pá, destruiu os caras na hora. Não teve nem conversa. Foi lá e acabou com os caras. Olha, é melhor a gente ficar na nossa, porque vai que ele faz isso com a gente. Vai que eles tinham razão. Ou seja, você vai servir, esses anjos que não caíram vão servir a Deus com o quê? Por amor ou por medo? Por medo. Medo. Por medo. Mas Deus criou o universo por causa do medo ou por causa do amor? Por causa do amor. Ele quer se relacionar com suas criaturas. Não é verdade? Então você precisa o quê? Você precisa reafirmar para as criaturas o caráter de Deus. Como é que você faz isso? Deus criou o homem. Deus criou o homem, bota o homem lá. Né? O homem cai. Assim como ele não fez com Satanás. Né? Apesar que Satanás já está condenado. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. É diferente do homem. O homem não tem o mesmo nível de conhecimento de Satanás. E o homem foi criado com o corpo justamente para que por meio do corpo ele pudesse fazer todo o processo de salvação. Tem todo um processo aqui, enquanto que os anjos são seres espirituais já. Já não tem essa possibilidade. Tem vários pontos aqui que não dá para abordar agora, que eu tenho pouco tempo. E eu quero acabar isso em 5 minutos. Então, o que ele vai fazer? Ele faz o homem cai. Né? O homem cai, inclusive, para Satanás. Perde para Satanás. E aí começa esse jogo xadrez. Né? Vem a nação, eles separam nações. Deus escolhe uma nação para o seu filho, que é Israel. Jacó é parte da sua herança, como diz Deuteronômio 32:8. Por quê? Porque vai chegar um momento. O que Deus precisa reafirmar para eles? O caráter, certo? Não o poder. O poder ele sabe que tem. Tanto sabe que tem que até Tiago fala, né? Vocês creem que há só um Deus? Pois é. Os demônios também creem e estremecem. Por que eles estremecem? Porque sabem que ele é poderoso. Sabe que ele é poderoso. O problema é que eu agora preciso mostrar para o universo inteiro quem Deus é, não por causa do seu poder, por causa do seu caráter. Aí o que acontece? Chega aqui, ó. Fala, filho... Separamos em nações, a minha nação está crescendo aqui e tal. Mas, filho, lembra? Antes da gente criar, já tinha o plano. O plano A sempre foi esse. Você encarna aqui. O que, que diz o texto Filipenses? Que o filho desceu com todo poder e glória? Não. Ele esvaziou-se, mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser, né, como Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo. E veio em forma de servo. Não é? Ou seja, ele se esvaziou do quê? Do poder. É como se Deus dissesse, ó, lembra? Deixa todo o poder. Você vai descer só com uma coisa lá. Com o que ele desce? Com o caráter. Jesus desce sem o poder. Desce só com o caráter. E ele vai ter uma vida ilibada. E ele vai mostrar para o universo inteiro, porque lembra, estamos cercados por grande nuvem de testemunhas. Essa grande nuvem de testemunhas não são só as pessoas que morreram, não. A grande nuvem de testemunhas envolve todo o universo, todos os seres angelicais e todos os tipos. Todos estão presenciando quem Jesus na Terra é. E ele vive uma vida ilibada. E quando chega o momento, o ápice, por isso que Jesus fala assim, está chegando o momento em que o príncipe desse mundo será expulso. Ué? Né? Em que o príncipe desse mundo vai ser julgado. Mas não tinha sido julgado antes? Não tinha sido exposto antes? Por que agora? Porque Jesus está dizendo, vai chegar o momento agora que todo o universo vai ver quem Satanás é de verdade. E quem Deus é de verdade. Porque ele sempre acusava Deus de não ser. Lembra quando lá em Jó? Não é que ele chega? Deus fala assim, viu-se meu servo Jó? Justo. Temente a Deus, tal, se desvia do mal, papapá. E o que Satanás diz? Ah, ele faz isso porque tu dá tudo pra ele, cerca ele e tal. Tira isso dele pra ver se não vai emitir, se ele não vai te blasfemar na tua cara. Não é isso que tá acontecendo? O que tá acontecendo nas entrelinhas, gente? Que ela é uma reunião no céu, lembra? É o dia que os filhos de Deus se reúnem nos céus e Satanás vem no meio deles. E Satanás tá falando isso, todo mundo tá ouvindo. Ele está desafiando Deus. Está dizendo, Deus, tu não sabe julgar caráter. Eu sei. É como se ele dissesse, eu sei julgar caráter. Tira as coisas dele, tu vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Ou seja, é como se ele dissesse, eu sei julgar caráter melhor que você. Está desafiando Deus. Está dizendo, Deus, tu não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Tu acha que ele vai, mas tu não sabe. Quem sabe sou eu. Vê, tira dele e vê se não vai fazer. E ele faz isso duas vezes. Porque ele faz quando tira as coisas de Jó, E depois, quando ele toca o próprio Jó, diz assim, não, vê, toca na vida dele para ver se ele não vai fazer isso. Duas vezes ele faz esse desafio contra Deus. E a gente sabe, Deus sai vitorioso nos dois. Né? Então está chegando o momento da cruz. No momento da cruz, o que Jesus podia fazer? Jesus podia chegar assim, ah, eu podia mandar vir, não é que ele fala para Pedro? Eu não podia mandar descer 12 legiões aqui? Acabava com essa brincadeira toda? E ele podia. Ele podia, e não seria injustiça. Não seria. Jesus podia mandar dizer, ah, pessoal, vamos acabar com essa série da humanidade, essa temporada? Acaba agora na quarta temporada, acaba com tudo aí. Destrói tudo isso aí. Vamos fazer tudo de novo. Podia. E ele não estaria pecando se fizesse. Mas ele está mostrando o quê? O caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Não se preocupa. Eu morro por eles. Eu me entrego. A cruz, por isso que ele diz, Satanás lá na cruz você vai ser exposto. Lá na cruz, o universo inteiro vai ter uma aula. Vai descobrir quem Deus é no seu caráter. E no seu caráter intrínseco, Deus é amor. Então Jesus pega assim, eu morro por eles. Eu os amei antes deles serem salvos. Antes deles serem, né, eu amei quando eles ainda eram pecadores. Então, eu morro por eles. Ao invés de eu, né, querer trucidar eles agora, não, eu vou morrer. Nesse momento, o universo inteiro, né, tem certeza de quem Deus é pelo seu caráter. Ou seja, Deus é misericordioso, amoroso. Ou seja, tem várias coisas acontecendo ali na cruz. Tem toda aquela questão do casamento do marido ali, né, que a gente viu em Deuteronômio 24, e tem todo aquele processo que também... Mas tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Coisas que não estão relacionadas somente aos homens na Terra, mas em todo o universo. Deus está dando uma aula, mostrando para o universo quem ele é. Que não é só questão de poder. Ele não é Deus só por causa do seu poder. Ele é Deus por causa também do seu caráter. Ele é único, ele é misericordioso, amoroso. E o universo inteiro teve uma aula como nunca teve em nenhum do momento da criação. A aula foi única. E atingiu passado, presente e futuro. Por isso que ele fala que aqui é onde Satanás foi julgado. Aqui é onde ele foi exposto. Aqui é onde ele foi expulso, de certa forma, simbolicamente falando, né? Claro que tem esse processo que vai acontecer aqui, que é o que nós estamos vivenciando agora. Mas tudo isso aqui nada mais é do que um complemento do que a gente já viu aqui, dessas alianças todas, desse processo todo. Se você quer ver as contagens dos tempos que eu botei na apostila, eu botei os detalhamentos das contagens. Mas é todo esse processo da história do Antigo Testamento aponta para quê? Essa cronologia da redenção. Tudo isso aqui, esse período de jubileus, tudo fala da cronologia da redenção. Tudo aponta para a cruz de Cristo. Tudo aponta para cá. Está tudo relacionado. E o que acontece aqui é a realização da sombra que estava aqui. Por quê? Porque, por exemplo, Israel, quando estava no Egito, foi chamado filho de Deus, não foi? Lá em Deuteronômio 8, se não me engano, ele é chamado de filho. Mas Israel ainda não tem obra de justiça nenhuma. Mas Deus já chama eles de filhos. Depois de filho, eles nascem, né? Passam pelo mar, né? Onde tem um novo nascimento, eles são batizados ali, vão para o deserto, e no deserto tem que esperar o quê? Eles só conseguem entrar na Terra Prometida 40 anos depois. Lembra? Eles estão no deserto, 40 anos depois eles entram na Terra Prometida. Isso que aconteceu aqui no passado é um simbolismo daqui. Por quê? Porque aqui, por meio de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Não somos? Passamos pelo batismo também. Como diz 1 Coríntios 10, quando diz, assim como Israel passou pelo batismo, nós também passamos pelo batismo. Eles passaram no mar e com a nuvem em cima. Nós passamos pelo batismo, né, por imersão pela água. Nascemos da água e do Espírito. E nós estamos esperando o quê? 40 jubileus para daí entrar na Terra Prometida. Assim como eles esperaram 40 anos no deserto, nós esperamos 40 jubileus para daí a igreja entrar na Terra Prometida. Há um paralelo, há um simbolismo em todo o processo. São sombras. Sombras colocadas lá atrás para mostrar o que está acontecendo no futuro, na frente. Só que só vai entender a plenitude do que está aqui se eu entender isso aqui. Porque tem coisas escondidas aqui que o Novo Testamento não fala. Como diz Paulo, é um mistério. Plenitude gentil é um mistério. Mas é um mistério que já está escrito aqui. Está lá em Jacó 48. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Aqui já está no horário, mais ou menos. Dúvidas? Dúvidas? Eu sei que foi muito assunto, eu sei que foi bem denso em alguns aspectos, talvez. Espero que você não tenha perdido vocês em algum fio da meada, porque não dá para ver a cara de todo mundo, então... Eu não sei se a cara de quem estava perdido ou quem não estava. Mas por isso estou perguntando. Quem tiver alguma pergunta, por favor. Fala rapidinho. Não? Pastor, é a Cris. Uma curiosidade, referente à questão do tempo, assim, do tempo de Deus, que nem o senhor falou ali lá em Abraão, né, que os 15 anos que Deus não contou no tempo, né, trazendo para os dias de hoje, para nós, por exemplo, assim, no caso, no tempo de Deus, o tempo que eu não conhecia, né, a palavra, não é contado para Deus esse não. tempo? É, mas é o que diz 2 Coríntios 5,17. Em Cristo fomos feitos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, todo o teu passado antes de Cristo, antes de estar debaixo da vontade do Senhor, não interessa. Interessa, depois se aceitou, para frente. É o que diz o texto, 2 Coríntios 5,17. Pode ler lá. É isso aí, exatamente isso. É uma aplicação prática daquilo que vocês viram aqui atrás. Mais alguma pergunta? Vocês estão ainda assimilando isso? O golpe foi tão forte assim? Não entendendo nada, né? É que nem eu falei da última vez. Ou eu estou ensinando bem, ou não entenderam absolutamente nada. Mas tudo bem. Não, um dos dois é. É bastante coisa, mas elas são tão importantes que a vontade é de ficar, continuar a discutir. É belíssimo, não é? Eu acho lindo. É encantador. O plano divino é lindo, é perfeito, é como Deus é. Perfeito, majestoso, único. É a graça de Deus, a misericórdia dele. Sempre. Eu sou apaixonada, eu estou aqui de aluna ouvinte, por isso que eu estou mais quieta. Mas eu falei até para o Bispo Rude que eu queria fazer algumas aulas para... Porque é tão bom aprender mais, né, Pastor Dionei? Sim. Está, e daí eu estou fazendo algumas aulas para aprender. Aprender nunca mesmo, é demais. E eu sou apaixonada. Para quem não queria fazer teologia, achava que não era para mim, eu estou apaixonada e então vou pedir permissão para o Bispo Rude para estar fazendo algumas aulas, né? Sim. E ele está me orientando, claro. Que e bom. Eu fico cada vez mais apaixonada. Mas eu saber amo a história. Eu amo, Pastor Dionei. Eu ficaria aqui. Espero que todos vocês estejam gostando também. Olha, porque o senhor é um grande mestre. Amém. A glória é toda dele. Olha, lembra, a sabedoria não é nossa, ela nos é dada. Mas a sabedoria não é minha, ela é dada. Está lá em Jeremias 9,23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Por que não? Porque ela não é nossa, ela vem do alto, não é minha. Assim como o rico na sua riqueza também não, porque o dinheiro também não é nosso. Tudo pertence a ele. Assim como nem o forte na sua força, o poderoso no seu poder, porque também poder e força não é nosso. Tudo vem dele. E Deus, Deus tem dado a graça ao Senhor. Amém. Né? De Deus tem usado o Senhor para, como os outros pastores, para trazer esse conhecimento para nós. Amém. Eu fico apaixonada, eu não largo, eu já me formei, mas eu fico aqui. Sempre aprendendo mais. Sim, eu quero lhe agradecer. Ah, e dar boa noite a todos também. E que é uma bênção. É uma bênção aprender. Amém. Pessoal, é daí. Então, terça-feira, né, a gente continua, ainda tem mais uma aula pela frente, e aí a gente finaliza, e aí eu passo trabalhinho é bem simples, nada complicado, né, não fiquem, não precisam ter medo, tá bom? E estamos liberados, daqui a pouco eu gravo, subo como sempre, né, para vocês, e mais uma vez foi um prazer, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pós-aula, eu tô aqui às ordens. Não vai ser assunto que eu vou abordar, com certeza, na próxima aula, se for perguntar. Tá bom? Então, estamos pensados e conversamos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, boa noite. Se alguém quiser fazer uma pergunta que não seja do tema, boa noite. Tuas ordens, ainda mais uns minutinhos aí. Tá bem baixo, tem que chegar mais perto para eu ouvir. Quando o senhor está ensinando, dando a aula, o coração da gente tem que se alegrar, a crescer, a pular, a paixão, a fé, em transmitir a palavra, passa para a gente. Eu não sei como eu estou apaixonada por isso. Aqui emana isso muito, muito forte, sabe? Bom, muito bom, muito bom. E os momentos que bom, eu tenho que funcionar. Que bom, que bom, que bom. Mas a ideia é essa mesmo. É que vocês se empolguem também. Para você ver como é bela a revelação, como é bela a palavra em si, como tudo se encaixa de uma forma estupenda, para dizer o mínimo, né? É estupendo. É fantástico mesmo. Adriana? Ah. Não tem problema, Adriana. Você conseguiu ouvir a primeira parte? Não entendi aqui. Você pegou só... Ah, vocês ouviram no carro. Ah, legal. E elas gostaram? Que bom. Que bom. É uma pena que a gente só tem mais uma aula. Teria tanta coisa para falar, gente. É que eu tenho que testar... O Antigo Testamento é gigante. Então, tem tanta coisa... Às vezes um versículozinho daquele já dá uma aula, né? Que não dá, eu tenho que fazer estudos abrangentes, senão não dá. Mas pelo menos eu tenho uma visão macro, né? E dessa beleza toda. Depois, na próxima aula, eu devo falar um pouco mais sobre essa questão envolvendo a lei, as questões da lei. Vou falar algumas questões de conceituais, que hoje em dia a gente vê as pessoas atacando a palavra em vários aspectos. É, o evento com o Ed René é um exemplo claro disso, recente, né, em que ele fala da atualização da Bíblia, temos que atualizar a Bíblia, né, e ele escolheu bem os termos, ele não fez isso de forma inocente não, foi um ataque mesmo, e a gente tem muito disso, isso tende a crescer, então a gente precisa realmente não deixar isso vazio, tem que falar sobre isso mesmo, porque... Tem muita gente simulada, às vezes, querendo ensinar coisas e distorcendo textos. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, nem permitir que isso aconteça. O próprio Ed René distorce o texto de Levítico, alegando que ali fala de estupro. Ali não fala de estupro, para começar. Ele usa um texto para consubstanciar a sua tese, mas usa um texto e distorce o texto, entre outros. Né? Então tem uma série de fatores aí. E ele usa o Antigo Testamento justamente para tentar fazer um ataque, como se a Antiga Aliança também tivesse vigente, mas não está, né? A gente tem que lembrar mais esse problema, não está. Ele usa um texto que não está vigente nesse sentido, mesmo né? Você não pode usar isso como base para um argumento teológico como ele fez. E isso acontece não só com ele, tem vários outros pregadores hoje que têm atacado as escrituras e atacado a inerrância, atacado a integridade do texto, quando, na verdade, quando você estuda o texto é todo intrincado e Deus se revela como um Deus de amor desde o princípio, desde a palavra Bereshit que nós vimos lá na primeira aula, desde no princípio ele já fala que ele fez tudo por amor. Né? A própria palavra Bereshit, que vale 913, 9 mais 1, 10, mais 3, 13, 13 é a palavra de Ahavá, de amor, é o símbolo da palavra amor, e o amor do Deus um. Então tem todo um simbolismo aí. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui. Pode falar, Rafael. Você quer falar? Eu ia perguntar, pastor. Diga. Se o senhor na apostila esgotou aquele assunto sobre os períodos não contados de tempo... Lá tem mais detalhes. Todos ou apenas exemplificativamente, como o senhor fez aqui, né, na última aula. Não, lá, inclusive, eu dou os detalhes numéricos. Lá tem fatores numéricos, eu mostro as somas e tal. Eu não quis entrar aqui, porque é matemática e vai ficar um pouco enfadonho você olhar isso. Fica é um tema mais pesado, sim. Mas eu digo assim, então, nem todo mundo vai poder acompanhar muito, ele vai dormir daí. Né? Mas lá na apostila está bem detalhado por que que tem e quais são as somas e as contas para fechar, né? E para mostrar que realmente são os jubileus ali, os kairós e o tempo não contado. Tanto que eu faço distinção na apostila. Certo. Não, porque, embora seja um tema pesado, eu achei fantástica essa abordagem, não, esse estudo, né? Porque ele, no fim, aquilo que parece ser tão impreciso em termos de Na evento, verdade, é perfeito. é perfeito, exato. Ele se revela com uma perfeição Fenomenal. não cronométrica no, no, no nossa, né, no nosso Cronos, mas é perfeito nesse desenho divino, né? E eu achei assim, tô realmente encantado com esse conhecimento. É uma coisa que eu realmente não conhecia. Eu conhecia com o senhor antes desse módulo, né? Eu já tinha ouvido o senhor falar a respeito, mas agora, então, mergulhando um pouco mais nisso, tô pasmo. É, não, na apostila tem os detalhes das contas direitinho, e a questão dos tempos não contados e algumas outras coisas que vale a pena depois, quem quiser ir no detalhe ler, até para conhecer tal, né? Até que se for explicar para outra pessoa fica mais fácil, porque daí na apostila tem isso, né? Bem explicadinho, é melhor. E algumas teses também, porque nem tudo ali tem todos os detalhes, às vezes tem algumas teses que tem que colocar, né? Mas é o suficiente para quem precisa. Não dá para pregar isso num culto, obviamente, né? Porque é pesado demais, é pesado demais, então tem que ser um negócio bem. E aqui eu não quis entrar no detalhe matemático porque vai ser muito pesado também. Então, e enfadonho, para muita gente conta, conta, conta, conta, não vem o caso. Mas tá lá. Tá lá. Sim. Não, ótimo. Bom, não vou fazer essa abordagem ali, então, no texto. E, bom, Beleza. o senhor fica bastante solícito, né, também para qualquer dúvida, então, Ah, sim, se quiser, manda a pergunta no Pode WhatsApp, publicar inclusive. bastante. Muito bom. Não tem problema, gente. Joia. Obrigado, pastor. Tá bom. De nada. Deus abençoe. Nos vemos, permitindo Deus, na próxima terça. Depois eu subo o arquivo lá. Tá bom? Ah, legal. Tchau, gente. Um abraço.